sou o Guga, você tá ouvindo o terceiro episódio do GugaCast Letra e Música. O GugaCast Letra e Música é uma série que vai trazer uma vez por mês, aqui no GugaCast, um grande nome do pop rock nacional, especificamente para falar de música. E você sabe que o papo aqui é profundo sobre as músicas mesmo. A gente já teve aqui o Tedido, Nenhum de Nós, no nosso primeiro episódio. Teve a Fernanda e o John do Pato Fu no segundo episódio. E hoje a gente vai ter aqui a ilustríssima presença do Lucas Silveira, da Fresno. A Fresno é uma banda formada na segunda metade aí dos anos 90, em Porto Alegre, muito influenciada pela primeira e pela segunda onda do emo, que é o gênero que acabou deixando a banda mais conhecida. Mas o trabalho da Fresno e do Lucas é muito mais do que isso. Ele passa por hardcore, passa por punk, música sinfônica, rock de arena, um monte de outras coisas. O cara é um dos mais requisitados produtores do meio musical hoje em dia. Não tem nenhum rótulo que a gente possa falar aqui que vá ser grande o bastante para definir o que ele faz. Ele joga em todas as posições. Ouve aí para você ver. Aqui no Letra e Música, eu tenho essa ideia de focar na música, né? De não ficar tanto na história da banda, como a banda começou, por que ela tem esse nome e tal. E aí, no começo desse papo enorme, porque esse foi o maior programa do Letra e Música, provavelmente vai ser o maior de todos os tempos, nesse papo enorme que eu tive aqui com o Lucas, eu fui ficando, no começo, eu tava ficando meio incomodado aqui em como que a gente tava se focando na história da vida dele, do relacionamento com os colegas de banda dele, da gravadora e tal. E aí, eu tava ficando meio preocupado em puxar o papo de volta pra música, né? Pra perguntar pra ele a história das músicas e tal. E aí, no meio do programa, você vai perceber, no meio do programa eu saquei que a história da banda é a história das letras. Cada disco reflete o momento que a banda passou, e essa conversa que eu tive com o Lucas tem todos os elementos da clássica jornada do herói. Foi épico. Essa é a jornada do herói do Lucas, e os discos refletem isso e fazem muito mais sentido, e é muito mais legal de ouvir depois que você conhece essas histórias. Foi realmente épico. Outra coisa que foi épica foi o jogo Emo ou Poema, que teve a participação brilhante da Juva Lauer do Mamilos. Uma coisa legal é que, pra me preparar pra essa entrevista, eu fui fundo no movimento emo, aprendi tudo sobre várias bandas que influenciaram a Fresno e tantas outras bandas contemporâneas. E depois que você ouve tudo, você entende a ligação entre as bandas, todas as histórias. É igual Matrix, quando o cara consegue entender o que tá acontecendo dentro da Matrix só olhando o código que vai passando na tela. Cara, eu nunca aprendi tanto, foi muito legal fazer a pauta pra esse programa e foi muito legal ter esse papo todo com o Lucas. Eu espero que você curta tanto quanto eu. A gente aproveitou essa semana do Letra e Música aqui no GugaCast pra falar de algo que tem tudo a ver lá no grupo secreto, que é rádio. Eu tenho uma relação bem forte com rádio dos anos 90, eu aprendi música através do rádio, e por conta disso, eu compartilho um pouco dessas histórias, até de quando a minha banda tocou no rádio a primeira vez, lá no grupo secreto do GugaCast. O grupo secreto é só pra assinante, então se você quer mais GugaCast, mais conteúdo como esse, você tem que assinar, porque lá tem conteúdo todo dia. E pra assinar, é só usar o PicPay, o meio de pagamento mais querido da podosfera. E aí, quando você assina, o PicPay te devolve até R$10 de cashback. Ou seja, sai quase de graça essa assinatura. Assinatura custa 15, devolve 10, é quase de graça. E aí você pode usar essa grana pra pagar boleto, recarregar telefone, bilhete único, dividir conta com os amigos, o que você quiser. Então sai esperando o quê? Assina lá, picpay.me/gugacash. Ah, todas as músicas que a gente conversou aqui estão numa playlist na mesma ordem aqui da conversa. A playlist está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, e você acessa ela por esse link aqui, gugacast.com/fresno, sacou? Esse é o post do episódio lá no site, e logo no começo tem todos os links para a playlist na plataforma que você quiser, com todas as músicas que a gente falou aqui na ordem que elas aparecem. Então não esquece de passar lá para você poder curtir melhor o programa. É só acessar gugacast.com/fresno, clicar no link da plataforma que você mais gosta e ouvir a playlist lá também. A gente vai pro jogo depois desse recado aqui do nosso patrocinador. Sabe qual é a melhor maneira de você entender a música que você ama? Tocando. E tocar um instrumento é algo que qualquer um pode aprender. Não é um dom que você nasce com ele. E o jeito mais simples, fácil e divertido de aprender é com a Music Dot. São mais de 150 cursos de diversos instrumentos: violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria, tudo incluso numa só matrícula. E dá para estudar em qualquer lugar, até offline, baixando as lições pelo aplicativo. E você pode tirar dúvidas no fórum exclusivo ou mandando seu vídeo pros professores. Eu mesmo já mandei alguns lá. Para você não deixar para depois, a Music Dot te dá 10% de desconto para quem se inscreve pelo link musicdot.com.br/promoção/gugacash. Vai lá, se inscreve agora e vem estudar comigo na melhor escola de música da internet. Lucas, obrigado por você estar aqui com a gente. Opa! E eu preparei um jogo especificamente em homenagem a você e a Fresno. Ai. E a gente vai ter aqui pra jogar com a gente a Juva Laura, a Diva Laura. Oi, pessoal, tudo bem? Do GugaCast, recebi muitos e-mails da última vez que eu participei aqui do GugaCast, adorei, tô muito feliz de ter voltado. Obrigado, Ju. A gente vai jogar um jogo que eu fiz em homenagem a Fresno e ao Lucas, chamado Emo ou Poema. Então minta, que essa vai ser a última vinheta. A cada convidado essa desgreta, o nome do jogo nem cabe aqui. Ah! Mas isso aí, cara, é complicado. Se tu pegar os românticos, era muito emo, cara. Era um emo que dava até vergonha, até pra um emo dava vergonha. Então, Álvaro de Azevedo, assim. Isso é que é o legal. Tem o Cat, tá? Como o Lucas conhece tudo de emo e como a Ju conhece tudo de poesia romântica, eu peguei letras em inglês e poemas em inglês e traduzi pelo Google Translator. Ah! Era pra ter ficado mais engraçado, mas na verdade ficou bem direitinho. Tá. Tá, então eu vou falar pra vocês em português, já traduzido. Ok. E vocês têm que tentar adivinhar se é uma música emo ou se é um poema. E se vocês adivinharem qual é a obra, qual é a música ou o poema e quem é o autor, ganha bônus points, ok? Tá. Vamos lá, vou pro primeiro. Então, você vai espalhar minhas cinzas onde elas não serão encontradas? Eu mantive minha palavra quando jurei que eu te decepcionaria. Lucas, você começa. Emo ou poema? Isso é emo. Sério? Você sabe assim? Conhece não, é porque tá um pouco ruim. Aí. Mas, ó, foi traduzido pelo Google também. Mas assim, Lander, que tá muito pessoal pra ser um poeta romântico das antigas, assim. Tá muito um cara falando pra alguém. Eles eram uma tristeza de verdade, que é aquela tristeza que só a tuberculose te dá. Não é a tristeza de um coração partido. Ok. Você sabe qual é a banda? Não sei. Tá com cara de... Não sei. Ju, você acha que é emo ou poema? Acho que é emo também. Ok. Depois de uma explicação tão brilhante dessa, eu me convenceria de qualquer coisa. Você não vai com... No caso. Ok. Ok. Ok, um ponto pra cada um. Muito bem. Tá. Essa música chama Calling All Cards, da banda Senses Fail. Ah, é. Essa banda só tinha uma música lá no meu Winamp. Ah, ok. Eu não acompanhei profundamente. É, eu fui underground, porque se eu pegasse coisas muito clássicas, ia ficar muito fácil. Sim. Próximo, hein? Tá 1-1. Tá, ok. Sim, então eu já estou morto, por dentro, mas eu ainda posso fingir. Com minhas memórias e fotografias, eu aprendi a amar a mentira. Fotografia, tu já trouxe pra 1800 e alguma coisa. Então, romantismo é o quê? 1900 e alguma coisa? É do final do século XIX, 1800 e alguma coisa. É, então, podia ser exatamente falar sobre o WhatsApp hoje, assim. Era a novidade tecnológica que tinha nos sertanejos da época, né? Aham, uh-huh. É tipo isso. Tipo... Tô pensando nessa análise literária, não precisa ser um jogo. Pode ser Lucas desvenda a poesia e a música e pronto. Essa acabou. É a beleza do jogo. É porque quando eu era jovem, eu fiz cursinho. E aí eu onde? Já fazia... Lá em Porto Alegre. Aí eu já fazia... É no universitário. Aí eu lembro... Também. Quem universitário, aqueles caras lá que eram mais famosos do que os artistas. Ele era maravilhoso, Roger. Ele era incrível de literatura. Ele falava essas poesias, todas as meninas da classe. Tinha um cara que era o Bondan. Bondan, que ele era igual o Saúde ao Quintero. Ele era igual o Paulo Cintura. Mas era bom, esses caras faziam a entender as coisas. Na época eu não lia nada. E eu fui muito bem na prova de literatura, porque eu sabia era o da caô. Mas enfim, no cursinho eu já fazia músicas, foi meio que o primeiro ano da Fresno, assim, e eu super me senti em casa quando eu descobri que existia os românticos, né, tipo assim, esses caras, né, Álvares de Azevedo. Inclusive eu tinha um projeto chamado Visconde, que todas as capas de todas as músicas eram uma foto do Álvares de Azevedo. É mesmo? Porque, acho que era uma foto do Castro Alves, porque o Álvares de Azevedo era, gostava das poesias dele, mas o Castro Alves, ele era fisicamente parecido comigo. Ah. Meio cafuso, assim. Uh-huh. E aí todas as fotos eram uma foto do Castro Alves, ele tinha um cabelo meio de surfista, sabe, que o cabelo de surfista no final dos anos 90 era um cabelo partido ao meio. Uh-huh. Por que uma pessoa parte um cabelo ao meio, né? Não tem porquê. Mas ele era mais da época fanista, assim, né? Mais de natureza. Não era então, tão amor romântico. Então eu tô confundido. Alves, vamos ver quem. Acho. Vamos ver. Eu posso estar muito louco. Não. Vocês não estão vendo, porque é áudio, né? Mas procurei Castro Alves. É a primeira foto, mano. Ele é um galãzão, ó. E eu me achava fisicamente parecido com ele. E esse é o Visconde. É. E eu usava essa foto pro projeto do Visconde. Nem me toquei. Mas é que o que era assim, o que tinha tristeza emo pra mim na época era o Álvaro de Azevedo. E aí depois coisas mais novas, que são mais legais ainda. Mas eu super me encontrei assim, nossa, onde é que é esses caras aí falando várias trecheiras? Eles são tão tristes quanto eu, só que com tuberculose. Só que eles vão morrer de verdade. Nada a angústia existencial deles tem uma certa pressa. Nada te deixa mais triste do que não ter dente também. Imagina, tu não é questão de que tu não sabe sorrir, que não há sorriso dentro da tua boca. Então os caras tinham uma tristeza real, mano. Eu tinha um professor de cursinho, agora eu quero contar a história. Que ele chegou um dia na sala e falou assim, olha, eu vim aqui pra me despedir de vocês, porque eu vou pedir demissão, eu vou sair daqui do cursinho, eu vou morar numa fazenda. Olha. Sabe, eu tô cansado da cidade, dessas coisas, e eu quero morar numa fazenda. E ser parnasiano. Eu quero ter uma ligação com a natureza. Eu quero sentar na grama e sentir o cheiro do mato. Fazer uma rima rica, rara e perfeita. É, então, aí ele foi falando essas coisas. Aí ele sentou, assim, tinha um palquinho, né? Ele sentou no palquinho e começou a chorar. Aí todo mundo ficou assim, tipo, cara, que merda é essa? Aí ele levantou. Então, isso é o arcadismo. Arcadismo. Okay. Caralho, cara. Ainda ele levantou e bateu pulso, que porra. Se caracterizava pelo bucolismo, excessivo. Exato. Exato, ele foi bucólico. Mas então, voltando pro jogo. Emo poema? Putz, cara. É que a fotografia me tirou um pouco do... Mas eu vou dizer que isso é poema. E eu vou arriscar no emo. Eu acho que os emos também podem ter uma tristeza muito profunda. Não, claro. Uma hora ela vem com a idade. A Juliana está certa. Ah! Pra Ju. Fotografia. Isso é uma música, essa é uma música emo da banda Motion City Soundtrack. Olha aí. A música chama El G Fuad. Eu não sei. Esse cara é triste de verdade. Ah. Olha aí, ó. É, ele é triste de verdade. O emo aqui, ele morava com a mãe, assim, até. As bandas emos de São Paulo, então, elas eram muito filhinhas de papai, porque elas nem precisaram sair de casa. Eu saí de casa e vim morar em São Paulo, então tinha um... Você ainda tinha um isso? Um roqueirismo assim, eu não moro com a minha mãe, haha. Mas os caras aqui estavam tocando tipo no Rock in Rio e voltava pra casa pra dormir na cama da mãe. Que beleza. Isso é uma delícia, né? Inclusive eu não trocaria, eu ficaria fazendo a mesma coisa também. Próxima rodada. Quando as estrelas jogaram suas lanças e o céu da água com suas lágrimas. Olha, esse cara tá... Ele sorriu... Seu trabalho para ver, aquele que fez o cordeiro te fez? Você gosta, cara? Isso é um poema ou isso é emo? Isso é poema, porque esse papo de cordeiro, só se for o emo gospel que existe nos Estados Unidos. Ok. Poderia ser, porque eu fui bem underground aqui. Né, mas o emo gospel, cara, adoro. Um gótico suave, não poderia? Não tem referências religiosas The aí? Lamp. Então referências. É só uma referência. Mas até Madonna faz uma referenciazinha religiosa, claro, ali. Eu vou dizer, pra mim isso aí tá com cara de poema. Ju. Isso é poema. Poema. Poema. Poema. Um ponto pra cada um. 3-2 pra Ju. Tava fácil essa. Esse é The Tiger, do William Blake. É um poema famoso. Isso aí, olha aí. Última rodada então, hein? Vale 1 milhão de pontos? Vale 1 milhão de pontos. A última rodada vale 1 milhão de pontos. Agora sim, eu se consagro. Nada além do que resta, rodar a decadência daquele colossal naufrágio, sem limites e nua. As areias solitárias e niveladas estendem-se para longe. Isso é emo, mas eu desconheço essa banda aí. Isso é poema. Só porque não, ele vai empatar em 10 milhões de pontos. Por que você acha que é emo? Não sei, tem aí umas coisas do léxico emo, mas jogou uma areia, eu já fiquei meio assim, né? Americano nunca viu areia, né? Não, naufrágio é uma coisa... Shipwreck, tem muito nessas músicas emo. Tem uma música que fala do cara, homem ou mar. Não, a nossa... o cara estudou... Óbvio. Não, a gente fala muito, são termos muito bons de botar em música, qualquer referência náutica. A galera adora. náutico, mano, navio, afunda, é tudo muito emo, cara. Mar, onda, afogar, é tudo muito emo isso. Você tem uma referência náutica, aí pescar já é meio gospel. Aí já deixa eu falar, eu acho que a Jéssica Greco que devia estar nesse jogo, sério mesmo, sério. Porque ela é ema, porque né? Porque ela é muito ema. E ela saberia tudo, ela derrotaria. Conhece... Ela representaria bem as mulheres nesse jogo. E ela é de uma geração mais nova que conhece esses emo mais de criança, assim. É... A verdade é que você realmente tem que conhecer o Google Translator. Você vai firme, poema? Eu vou poema. Eu vou emo. Senão não tem jogo. É um poema. Ai, eu ganhei! 1-3-2 pro Lucas. Lamentável sua participação. Já era, vamos ficar por aqui. Esse poema chama-se... Eu quero meu troféu. Esse poema chama-se Ozymandias. E caramba, é do Percy Bysshe Shelley. É o que dá o nome para aquele episódio clássico de Breaking Bad, o preferido do Merigo. Ah, eu preciso conhecer esses poemas. Você sabia que eu só estudei literatura brasileira? Né? Olha aí, cara. Tá aí uma boa, um próximo disco conceitual, tá aí uma boa. Não, dá pra roubar tudo. Exato. Ninguém tá ligado. Não, é domínio público, você pode dar crédito, inclusive. Isso aí. Gente, adorei ganhar do Lucas nesse jogo, muito obrigada. Aprendi muito de literatura e de emo nesse jogo. E de cursinho. E do Google Translate. Sensacional. Gente, muito obrigada, hein? Ju, valeu pela sua participação. Acabou de ser lançado o disco ao vivo? Sim, cara. A gente fez uma turnê e hoje em dia é fácil gravar um show, né? A gente meio que gravou um show em Curitiba e filmou vários shows pelo Brasil e aí editou um disco ao vivo, em VHS ao vivo. Porque eu tenho saudade daqueles VHS que tinha nos anos 90, que era tipo assim, um VHS do Nirvana. Aí era meio bootleg, era meio pirata, assim. Aí tinha, sei lá, uns VHS do Blink, que tinha... Que eles tinham tipo 40 minutos, não era o show inteiro, era meio que umas músicas ali, um apanhadão, assim. E eu tenho muita saudade disso, porque por causa do DVD, essa mídia maldita, ela deixa tu manter 2 horas num negócio. E o show de 2 horas lá no lugar é chato, imagina em casa. Então... Eu quis fazer tipo, como se fosse um DVD curto, porque a gente já fez um DVD bem comprido, de 2 horas e trará. E aí eu queria fazer esse DVD menor aí, com esse apanhado do que foi ano passado, a nossa turnê. Quantas e aí virou um álbum tem? Ao vivo. É 10, mano. O show teve 16, é 10. A gente ainda vai pegar essas outras e talvez soltar como um bônus, alguma coisa assim. Legal. Mas o disco... Tanto que ele era um disco só digital. E aí a galera assim, tá legal o disco digital, mas eu quero ele físico em CD. A gente tem esse tipo de fã ainda. Sei. Eu quero o CD. Ele nem ouve, mas ele quer o CD. Sei. E a gente, putz, vai ter que fazer o CD, que é uma burocracia do caramba. A gente vai fazer. Legal. Legal. E as músicas são as músicas novas? São hits? São acústicos? Vamos lá. Em 2014, a gente fez um DVD que é Fresno, 15 anos. Então, a gente botou todas as músicas que poderiam estar, que são as mais fodas de show, assim. E mesmo assim, ficou umas bem importantes de fora. Mas era 24 músicas. Era muita música. Então, nesse aí, a gente procurou priorizar músicas que não estão nesse apanhado das 24. Ou, às vezes, músicas que no meio dessas 24 meio que se perderam e que nesse de 10, 12 músicas aí tomou um destaque maior, assim. Legal. Então, tá lá, mas é que a gente realmente, assim, músicas que seriam candidatas a um show, a gente tem, sei lá, a gente trabalha com 40, 50 músicas que poderiam, porque o fã, ele se distribui muito, assim, gostar de muitas músicas. Pergunta preferida numa fila de show, vai ter 20 músicas diferentes que são a preferida. E ela nunca é o hitzão da rádio, assim. Uh-huh. O nosso fã é super hipster nesse sentido. Então tem que honrar tudo isso, assim. Então é muito hit b-side, assim, que a gente tem que meter. Vocês gravaram tudo num show só ou foram várias? É, o show de Curitiba foi o que a gente usou pra gravar o áudio, que era lá na Opera de Arame, o Pico Massa. Uhum. E aí filmou aí em uns 10 shows diferentes, assim, tudo quanto é canto do Brasil. Muito bom, cara. Vamos pro primeiro capítulo dessa história, então. Vamos! Que é o quarto dos livros. Eita, sim. A primeira música chama Teu Semblante. Uhum. E você fala de você no quarto, cara. Antes da gente falar dela especificamente, o que você ouvia nessa época? A banda começou por quais influências? Bom, eu tinha um quarto, graças a Deus. E nesse quarto ficava eu e meu irmão, cada um tinha seu computador, meu irmão mais velho, designerzão, assim, ficava em casa trabalhando. E eu, meu computador do lado era o computador e estúdio, entre aspas, né? Então eu tinha minhas caixinhas de som ali e eu... Foi no comecinho da internet, eu demorei um pouco até pra ter computador ligado à internet, isso foi 2000. Foi quando eu tive meu primeiro computador, assim, mano, e aí dele baixar a música, a torto e a direito, e conhecer de maneira muito aleatória as coisas, assim, era tipo assim, tu tropeçava nos links, né, não existia um lugar que centralizasse, ah, tipo assim, sei lá, ouça aqui, tal coisa, era muito aleatório. Eu gostava de quê? Foi a primeira coisa que eu comecei a gostar, sem ser por influência dos meus irmãos mais velhos, foi esse hardcore adolescente, assim. É, hardcore melódico. É, exatamente, tipo assim, foi isso que eu comecei a gostar. Adolescente, mas era feito por caras muito velhos, né, tipo, eu vi no FX, Legwagon e Noise for a Name, eram caras de 35 anos. Sim. Que faziam esse som californiano, assim, que, puta, eu me identificava demais com aquilo, eu andava de skate, eu tinha essa posturinha radicalzinha, assim, mano, aquilo ali fazia muito na minha cabeça. E aí, era isso que eu ouvia. Só que eu gostava mais de umas bandas que eram de uma facção já influenciada pela sonoridade emo desde essa época, que tinha bandas como Ataris, Jimmy Eat World, que já é uma banda considerada emo, assim, embora seja bem pop o som dos caras, Get Up Kids, isso foi o que... Aí eu, tá, hardcore é legal, mas isso aqui eu acho ainda mais legal. E aí, eu, basicamente, a Fresno era a gente tentando ser igual a esses caras, assim. E quando tu falou agora sobre o quarto, eu nem tinha pensado nisso, mas era realmente a minha realidade. Era o seu quarto. Era esse quarto. O seu quarto era o quarto dos livros. Exatamente. Porque na música fala muito disso, né? Você vai vagar pelo quarto. Não é um quarto, é uma prisão. Aham. Uhum. É, a letra fala muito sobre isso, assim, sobre... É, era isso. Esse jovem aí, tipo, viciado em um problema. Sim. Né? Eu problematizava muito essas situações, assim, todo mundo tinha sua treta pessoal pra resolver na adolescência, então, todos aqueles sentimentos da adolescência, ai, eu não me encaixo, ai, a mina que eu gosto não me quer, ai, eu me acho feio, ai, e tipo assim, todas essas coisas do adolescente, classe média, claro, então vamos lá, classe, botando aí classe média, essas coisas me pegavam muito, assim, e eu... sabia, e ou melhor, eu não tinha vergonha de versar sobre isso. E quando eu era muito adolescente, eu tinha uma... parece que eu tinha uma fantasia. Eu tinha muito pensamento suicida, assim. E tipo, sério? É. E aí, isso permeava muitas músicas. Só que eu não falava, tipo assim, eu vou falar agora uma frase bem forte que vai deixar todo mundo muito chocado. Não, cara. Era assim, eu tinha esse pensamento, assim. E meio que parece que ninguém, nenhum amigo meu falava assim, então, cara, eu acho que tu tem que ir pro psicólogo. Ou minha mãe falava assim, nossa, que bonita sua música, filho. Ah. E aí as músicas meio que falavam sobre isso, assim. Então, eu nem tinha, às vezes, aqueles problemas que às vezes as pessoas fazem nos filmes, assim, mas é que acho que a depressão, ela tá justamente aí, ela não precisa ter um super motivo, né? Ela não precisa ter um motivo assim, ah, tu tá, o cara tem depressão porque, não sei, sei lá, o pai se matou. Não, cara, é tu simplesmente falta um negócio no teu cérebro que te impossibilita de ser feliz de verdade, assim. Então eu me cantava sobre isso e às vezes eu poderia até despejar a culpa dessa minha tristeza de sempre. Ah, não, aquela menina não me quer, mas não era isso. Porque mais cedo ou mais tarde eu ia lá e às vezes eu conseguia. Teve até uma colega minha, assim, que ela super inspirou muitas músicas desse começo. Aí um tempo depois eu fui até meio que fiquei com ela, assim, e falei, putz, não era isso, que saco. E depois, logo depois eu tive minha primeira namorada, a gente ficou namorando um tempão e essas coisas continuavam batendo na minha cabeça, assim. Mas, peraí, você falou muitas coisas. Falei. Primeiro, essa depressão, você acha que era uma depressão clínica mesmo, real, assim? Eu tenho certeza. Ou você acha que era só uma tendência? Ah, eu tenho certeza, porque não é uma coisa, tipo assim... E você acha que você superou isso? Existe a personalidade introspectiva e existe uma pessoa que, mano, tá tendo pensamentos que um adolescente, assim, saudável, com um lar que funciona, não é pra ter. E tipo, eu tava tendo isso. E por que que esse primeiro disco já fez tanto sucesso ainda no underground? Porque... Sim. Tinha jovens no Brasil inteiro se sentindo exatamente da mesma maneira, assim. Então, essas crises de ansiedade, assim, de um jovem que às vezes, até por ele não ter vivido, sei lá, as grandes lutas que nossos pais ou avós possam ter vivido, tinha esse sentimento de incompletude, assim. E aí, isso começou a ecoar com essas pessoas, tá ligado? E a minha o meu canal pra falar isso era a banda e era essa coisa do hardcore, do emocore, dessa cena que só existia no independente. O cara não ligava o MTV, via isso. Isso foi muitos anos depois que começou a acontecer. Foi bem depois. Então, o cara só encontrava isso na internet e é o que eu vejo hoje se repetindo com uma facção do trap que é super depressiva, assim, que tá rolando. E é exatamente a mesma coisa, só que assim, calibrado pra 2019. E tem uma menina mesmo, assim, que era pra ela que você falava, ou era mais um personagem? Passo. Não, né? Foram algumas. Era essa música? Foi foram menina, alguns, X, assim, foram tem isso? Tem, tem. Nessa época tinha pra caramba. Essa menina tinha. Porque eu tinha esse problema muito sério aí com mina, assim. Tipo assim, nossa, eu era muito platônico, assim. Então, eu desenhava muitas coisas na minha cabeça e que, obviamente, o mundo ia se desenhar de uma maneira diferente dessa forma que eu desenhava. E isso ia me causar dor. Então, pô, eu tava na quinta série, aí o meu irmão mais velho, tava na oitava, ele tinha uma coleguinha que eu era apaixonado por ela. Só que em que mundo, em que universo a mina da oitava série pode levar um cara da quinta série a sério? Uma coisa é uma mina de 23 anos ficar com um cara de 20, outra coisa é uma mina de, sei lá, eu tinha 11 anos. Eu era bebê se bobear. Então, assim, mas eu fantasiava, só que na época não existia uma trilha sonora pra isso na minha vida, eu ouvia só pra contrariar. E aí... E tipo... Sério, você ouvia mesmo isso? Tem... Ah, que pagode era muito popular, tem né? Tem uma influência de só pra contrariar? Ah, todo mundo que... Tem. Mas é uma influência que permeia, assim, né? Porque eu acho que a minha casa, eu sempre tive um lar, ao mesmo tempo, muito musical. Sempre foi muito incentivado a tocar instrumentos. Embora o primeiro instrumento que eu tenha levado a sério foi o violão, quando eu tinha 14 anos. porque eu meio que descobri que eu sabia cantar, e aí eu, tá, agora eu preciso de alguém tocar comigo. E aí meu irmão tocava meio mal violão, aí eu, putz, eu vou ter que aprender isso mesmo. Então eu sempre tive essa coisa, ah, eu vou ter que aprender a fazer isso, que ninguém faz isso pra mim. Aí eu aprendi a tocar o violão, mas antes disso, quando eu meio que só cantava, era 1996, sei lá, então... O que rolava em rádio era pagode, né? Claro que eu gostava do rock que vinha rolando também, quando começou a chegar Planet Hemp e Raimundos, mas eu não tinha um gosto musical definido. Assim. Fora que os pagodão dos anos 90 tem muita pérola ali que eu gosto até hoje, assim. E claro que fica. Tipo assim, se eu escorregar quando ver a minha música tá ficando com melodias e coisas que vêm daquele pagode bonitão dos anos 90, assim, só pra contrariar. Mas é sem pensar, né? É inconsciente. Vamos nadar e morrer na beira da praia. Tem a ver com o que a gente tava falando. Se não tiver você, o meu coração chora. É uma besteirinha de escolha de palavras que faz com que o bagulho não seja emo rock, né? Por exemplo, o sertanejo, ele sempre vai ter... Os caras falam assim, ah, isso aí é emo sertanejo. O sertanejo, ele sempre vai ter um... Talvez por ele ser... Ele falar de um homem mais adulto e mais popular, então sempre envolve uma coisa de transar, que é uma coisa que o adolescente não faz muito. E um bagulho de corno, corno de verdade, sabe? O cara que tem uma esposa que deu um, botou um chifre nele. Então são coisas que ela falava com o cara mais adulto. Então as coisas falavam, ah, o sertanejo é... Não, porque é faixa etária diferente, assim. Vou fazer um jogo depois, poema ou pagode dos anos 90. Ah, mano, aí tem muitos, cara. Tem muitos muito bons. Dá pra chegar lá. Mas no mesmo disco ainda, voltando aqui no disco, no Quarto dos Livros, tem uma música Desde Já. Eu não sei quando você lembra dessas músicas, assim. Ah, eu lembro que eu playo ela na minha cabeça bastante, assim. Então, Desde Já, ela já é... Ela tem uma solução no final, ela tem uma resolução, né? É, ela... porque aí essa música eu tenho toda a memória dela, assim, que era... Inclusive, eu tava, devia estar numa vibe melhor, aí eu me coloco como uma pessoa que está no controle da situação. Tipo assim, ó, eu tô aqui... E, tipo, me colocando numa posição assim, ó, me escolha porque eu tô meio que, senão eu tô indo embora. Parecia isso, assim, que é um cara que ele não tá, a vida dele não depende daquela mina. E era realmente uma relação, assim, eu acho que eu já tinha saído do colégio, então já me via como um cara de facu. E eu me lembro que essa era uma história que eu me lembro que eu tinha ficado lá com uma garotinha. E ela meio que não queria transformar aquilo num namoro. E eu nunca tinha namorado ninguém, então eu tava tipo um balzaquiano, um adolescente, assim, querendo namorar. E, obviamente, ela não namora comigo. Que bom pra ela. E... E se você não conseguir... É que eu tô me lembrando da letra, assim. E muita coisa também que não, tem que falar que... É bem difícil ser literal, descrição da tua vida numa música, assim. Várias vezes, simplesmente, tem contraversos que soam bem. Sim. E, tipo... Ou às vezes eu tenho uma coisa que ficou na minha cabeça. Pô, isso aqui soa bem. Aí eu construo uma música ao redor desse verso. Que a minha vida vai acabar permeada por aquele bagulho. Mas, às vezes, não é um negócio 100% fiel a algo que eu tava vivendo. Às vezes, eu me lembro da situação... em que eu estava, quando eu fiz aquela música, ou foi o estopim daquela música, mas o que eu acabei colocando naquela letra foi o necessário para aquela letra virar uma canção pronta, assim. Na verdade, eu acho impressionante o quanto você está falando que é real, porque como muitas músicas falam sobre isso, eu esperava que você fosse me dizer, não, ó, isso aqui é um personagem, isso aqui é um não, pé, aqui, isso naquela é uma época história. Não tinha personagem, não tinha personagem. E às vezes são várias músicas sobre uma mesma coisa, olhada de lados diferentes, assim, é tipo, por isso que quando eu tô, às vezes eu ajudo pessoas que estão querendo fazer música, ou que já fazem há muito tempo, assim, que basicamente é um exercício de não ter vergonha, né? A gente se policia muito porque a gente quer se ver sempre numa ótica boa. Tipo assim, não quer se pintar como um coitado. E a música, um dos caminhos que a música tem mais direto ao coração das pessoas é a música em que tu, de fato, para de ter vergonha de ser o coitado da história. Tipo assim, bah, eu sou, cara, desculpa, nessa situação aqui, eu sou o coitado e eu estou só reclamando disso. E as pessoas se identificam com isso, assim, mas muitas pessoas não conseguem se colocar e elas partem para um bagulho genérico. Ah, uma canção de amor genérica, um papo genérico de uma desilusão que tu meio que imagina como é, mas tu não... Cara, tem pessoas que são incapazes de se despir e falar sobre aquilo sem vergonhas. E, porra, eu não sei, eu nunca tive essa vergonha. Isso me ajudou bastante. É, dá para ver. Uma coisa que a gente percebe bastante nesse disco é que ele é bem hardcore melódico mesmo, como você falou. Mas ele tem umas passagens, assim, né? Sim. No Carpe Diem tem uma parte acústica. É, a gente tentava. Tem um efeito na voz, assim. Dá pra ver que tem um cuidado ali de soar mais original, mais diferente, sei lá. A gente tentava fazer o tal do hardcore, só que a gente não era hardcore. Então, tipo, a gente vivia meio que vivia em Porto Alegre e tava sendo bombardeado por referências musicais de tudo quanto é canto. E aí, o que acontece é que essas referências, elas acabavam, tipo, todas, assim, quando tu é jovem, tá começando, tu não tem uma coisa, uma cara musical muito definida, tudo te impacta, assim, se naquela semana eu ouvi muito um negócio, aí, blum, eu faço umas músicas daquele jeito, então esse disco, ele tem muito isso, por ser o primeiro disco, ele é um apanhado de tudo que eu fiz, não é a coisa que eu fiz naquele último ano, é meio que todas as músicas que eu tinha feito na vida, tinha, sei lá, eu tinha, assim, 16 músicas que eu fiz na vida, viraram as 10 músicas do disco, então é tudo. A Stonehenge tem um lance meio Pink Floyd, né? É, porque... Na época eu nem entendi essas bandas. Eu acho que é... Ali já é quando eu falei assim... Ah, existe o emo devagar, né? Porque o Cooper era o baterista da banda na época e ele era um cara que manjava muito de música underground, assim. Ele super manjava de música underground. E ele me mostrava por muita coisa. Ele fazia parte de uns coletivos de caras que ficam ripando todos os discos... Sim. Que existiam na época, assim. Ele ripava tudo que existia no underground do mundo inteiro. E aí eu pegava CDs de MP3 jovens. Não era uma coisa que existia. Era um CD com 600 mega de MP3 dentro. Então cabia, sei lá, 100 músicas num CD. E tinha muita coisa ali. Aí eu fui conhecendo as bandas e os discos, as coletâneas de uma gravadora gringa chamada Deep Elm, que é uma gravadora minúscula, mas que definiu a cara desse emo mais indie e menos hardcore do final dos anos 90, assim. Que é, pô, a guitarra limpa, a coisa que... A música que explode só no final e que fica oscilando essa coisa do explosivo com o calmo, mas não de uma maneira grunge. Porque o grunge também se caracteriza por isso. É. Mas ali é de uma maneira que já tem influência do post-rock, só que na época a gente nem sabia fazer isso e nem sabia muito do que estava falando. Então é tudo muito orgânico por ser a gente tentando fazer uma coisa. Normalmente quando eu falo assim, tu tem que encontrar a tua cara na música, tu tem que encontrar a tua expressão. Normalmente a gente encontra a expressão tentando soar como nossos ídolos e falhando miseravelmente. Sim, sim. O Cascobin falava isso, tentava tocar, soar igual Pixies. E não consegue, aí vira aquilo. Então assim, isso é muito importante, essa busca por tentar chegar na sonoridade. Se tu já chega na sonoridade, tem esse acesso, tu consegue chegar naquela sonoridade, tu acaba não te pressionando a ter a tua própria sonoridade, assim. Então, o nosso desconhecimento, a nossa tosquice mesmo, assim, e falta de capacidade, seja de produzir ou de tocar, foi gerando o que seria o nosso som, que... É, isso que eu ia falar, assim, porque quando você pega esses discos mais recentes, e tem uma produção enorme ali, ele é operístico, ele é sinfônico... É, porque ali a gente sabe onde quer chegar muito, assim. Mas dá pra ver que lá no primeiro disco, independente e tal, tinha uma semente disso ali, né? Essa música, Stonehenge, tem um verso nela que você fala assim, não há ninguém aqui pra você provar que existe. Eu achei ele bem legal, assim. Porque aqui não parece que você tá falando pra uma menina. Sim. Pra quem você tava falando? Não, eu acho que eu tava falando pra uma menina. Era pra uma menina. Era pra menina Stonehenge, que... Eu falo sobre isso no meu livro, assim. É que eu não conseguia aceitar o fato daquela relação não dar certo. E eu não conseguia aceitar o fato que era muito óbvio, era a solução mais simples pro problema, que era tipo assim, pô, ela realmente só não gosta de ti, e tudo bem, cara. Ela só quer ser tua amiga e pronto. E aí eu achava que era, não, aquele coração é muito duro, aquela mina é muito inacessível, ela não assume, ela, não, ela só não quer. Tipo 500 dias com ela, assim, né, que o cara fica tentando encontrar soluções mirabolantes, e na verdade, cara, ela só não quer. E é muito horrível aceitar isso, assim. Principalmente pra um cara de 16 anos. E Stonehenge, é sobre isso que depois Stonehenge, aquele monumento que tá lá há mil anos parado, toma chuva, toma sol e nunca demole, nunca se rui. E aí, esse, não há ninguém aqui pra você provar que existe, tipo, numa situação fictícia onde tá só eu e essa pessoa sozinha, assim, não tem ninguém aqui pra tu ficar defendendo alguma pose, sei lá. Não, é mais ou menos isso que eu quis dizer e que não ficou claro, e eu gostei do fato de não ter ficado claro isso que eu quis dizer. Talvez hoje eu teria encontrado uma outra maneira de dizer isso que talvez deixaria a música até mais fechada, assim, e a interpretação mais fácil. E o que eu, às vezes, até a minha limitação de língua portuguesa mesmo que eu tinha nessa época, fazia com que eu me expressasse às vezes de umas formas meio misteriosas, assim, e que a galera ficava assim, o que tu quis dizer com isso? Eu, cara, não sei, eu tentei dizer uma coisa, mas eu não disse bem, porque não coube no verso, e virou isso aí, e os caras, putz, eu falei que tinha um negócio genial por trás, não tem. tem um vocabulário muito rebuscado, né, às vezes, tipo, teu semblante é algo bem... Teu semblante é por causa de um pagode, cara, é por causa de um pagode que o cara falava, não sei o que, do teu semblante, falava isso, mas não era nada parecido com a música. música, mas o cara falava sobre semblante na música. Entendi. E pagodeiro adora meter um dicionário e Sim. ficar botando umas palavras, assim. Claudinho Buchecha também fazia música com dicionário na mão. E aí eu gostava, aí quando eu descobri que era semblante, eu falei, tem que usar isso na música, né? Eu acho legal que tem o sotaque gaúcho também, né? Também, muito gaúcho. Indo já pro próximo disco, que é o Rio, a Cidade e a Árvore. Ele é meio que uma continuação mesmo ali, né? A gente meio que focou um pouco, assim. Ele é mais bem produzido. Uh-huh. Você percebe isso. Agora tem uma música, Onde Está, foi o primeiro hit, né? Foi. Quer dizer, o outro disco foi inteiro um hit no underground. Mas Stonehenge foi um hit no underground, aí Onde Está foi um hit no underground que tocou na Rádio Atlântida em Porto Alegre. Uh-huh. E na Pop Rock. Tipo, tocou em duas rádios grandes onde estava tocando o Jota Quest também, entendeu? Então foi um negócio louco, assim. Uau. Porque Porto Alegre é uma metrópole muito pequena. Uh-huh. É uma metrópole muito pequena. É o que eu falo, assim, quando tu quer divulgar um show em Porto Alegre, quer fazer quantos cartazes? Faz 100 cartazes. 100 cartazes fazem com que uma cidade inteira saiba que vai acontecer o bagulho. A cidade tem 1 milhão de habitantes. Põe aí a parcela de jovem que cola em show de rock. É muito fácil chegar. Então eu lembro que era pra fazer um show, era 100 cartazes na rua, que a gente mesmo colava. A gente saía de madrugada e colava, era uma balada pra gente. Chegava em 10 grêmios estudantis, largava um bloquinho de ingresso pra galera e divulgava nesses colégios. Distribuía flyer em uns outros 5 colégios. Era assim, aí pronto, a cidade inteira sabia que ia ter aquele show. Já tinha internet, mas a internet não tinha... Não existia um era desorganizado. Não existia um ponto de encontro na internet. Isso é pré-rede social, né? Uhum. O Orkut a gente entrou em 2004. Então tudo antes disso era tipo assim... difuso. Então, tu tinha que fazer essa coisa na rua. Com o Quarto dos Livros, foi quando a gente começou a fazer os nossos primeiros shows. E foi realmente assim, eu lembro que eu tenho na memória, assim, a gente fez um show, lançamento do Quarto dos Livros, em, sei lá, em setembro de 2003. Uhum. Deu 120 pessoas. Tipo assim, 120 pessoas saíram de casa pra ver a gente. Uau. Aí a gente ficou assim, uau. Isso era um barulho no underground de Porto Alegre. Uhum. Porque os festivais davam 300 pessoas. Aí teve um show que a gente fez no final daquele mesmo ano, que já deu 300 pessoas. Uhum. Aí um show que foi, tipo assim, volta às aulas do ano seguinte, é um show que ficou pessoas pra fora. Uhum. E que eu lembro que eu fui espiar a rua, assim, o que tava acontecendo. E tava aquelas mina entregando o Red Bull pras pessoas. Sim. Aí eu falei, caraca, mano, eu tive um impacto comercial na cidade com a minha banda, porque se o caminhãozinho do Red Bull parou ali, tipo assim, aqui tem uns jovens. Então assim, eu comecei a cair no radar, a gente começou a cair no radar de algumas coisas, e começou a sair notinha em jornal, assim, sobre aquilo que, tipo assim, o que diabos está acontecendo? E ainda não existia um papo de emo ainda. A gente tinha essa banda, tinha essa sonoridade, mas ainda não existia... Assim, quem tava ouvindo era o pessoalzinho que colava em show underground, mas já existia um pessoal que conheceu a banda pela internet, no caso, Mirk. Uhum. Pessoas que conheceram a banda pelo Mirk, que iam no show da banda sem ter uma dimensão de que tamanho que era a Fresno. Tipo assim, conheceram o Mirk, então a pessoa gostava de Armandinho, gostava de alguma coisa, e ela conhecia aquilo ali pro Mirk, então ela não tinha uma dimensão se aquilo underground ou não é, a pessoa simplesmente gostava. Eu me lembro tanto que, pô, 2013 a gente começou a vir pra São Paulo fazer show, a gente fez show, 2004 já fez show no Nordeste... Tipo, tudo com esse sucesso virtual do Mirk e essas pessoas, sei lá como, elas iam pro show. Era um viral da primeira geração de internet, assim, era um bagulho muito louco. Enfim, e aí, então, teve esse hype com o primeiro disco, assim. A gente veio tocar no Hangar 110 já, que não tava cheio, mas já foi, tipo, bem bizarro, assim, de gente. Não, já tava cheio. O segundo hangar que a gente fez foi um sold out no hangar que, na época, botavam 1000 pessoas lá dentro. E o hangar era, tipo assim, era o máximo que dava pra acontecer dentro do underground do Brasil, era o Hangar 110. Sim. Então, quando a gente lançou o... Mas já tava acontecendo as bandas daqui também, já né? Já tava acontecendo, assim, vamos lá. O NX Zero já devia ter alguma coisa lançada. Deixa eu... O primeiro show que a gente fez com o nome Fresno, ou o segundo show, foi abrindo pro Dance of Days lá em Porto Alegre, no Garagem Hermética. E o Dance of Days já era uma banda que estava voltando em 2001, né? Então, isso aí tudo a gente foi descobrindo. A gente conhecia essas bandas que a gente conheceu pela internet, mas a gente descobrindo que existia um underground brasileiro também pela internet, assim. Tinha um site que era mp3.com, que era o primeiro site que tu podia colocar tuas músicas. E para as pessoas baixarem e fazer um portal, assim, um perfilzinho. E aí foi ali que a gente começava a ver pelo estilo, indexava por, sei lá, por punk ou hardcore. E aí via que tinha umas bandas, aí eu, Dead Fish, que porra é essa? Dance of Days, que porra é essa? Porque a gente ainda não tava no loop do underground mesmo do Brasil. Aí foi ali que eu fui descobrindo tudo aquilo. Tinha o Sugar Cane em Curitiba. E aí começou a ser, a minha vida começou a ser basicamente mandar e-mail para esses caras, ó, a gente quer tocar em Curitiba. Aí os caras, beleza, vem. Aí depois, sei lá, a gente ia para Porto Alegre, pegava uma caixa de disco nossa, dava para os caras, os caras davam uma caixa de disco deles, então a nossa banquinha de shows, tinha disco de todo o underground do Brasil, assim. E era, meu, isso é muito dinossauro da internet, isso aí, né, cara? Tipo, muito. A agricultura da internet. Mas o movimento emo, como todos, é que a gente pode usar esse termo, ele é isso, né? Ele é o melhor exemplo, talvez o melhor exemplo dessa... Foi quando esse... É, total, foi uma coisa que se difundiu só na internet. Sozinho. E quando estourou a bolha da internet, já era muito grande. E aí, tudo que não era internet, ou seja, televisão, rádio e revista, eles simplesmente não sabiam o que que era. Uhum. E por que que é tão grande. É a mesma coçada de cabeça que um cara que às vezes não tá se ligando, ele vai pra liberdade e vê aquelas crianças dançando na frente da televisão, uhum, porque tá passando um clipe de K-pop. Sei. E fica assim, que porra é essa? Que já é tão grande, com essa produção tão absurda, e eu não sei o que que é. É parecido mesmo. Então, só que hoje em dia é normal um movimento ser gigante só na internet e não precisar tocar no rádio. Mas na época foi uma das primeiras coisas que... E tanto que quando isso começou a ir pra mídia, a mídia começou a se ver obrigada a cobrir isso, assim, ela cobriu com uma grande preguiça, porque tipo assim, ah, eu não criei isso, então tipo, eu não criei isso, então eu não quero isso, que, tipo assim, eu não... Uhum. A gente não hypou esses caras, uhum, sabe? Eu sentia que rolava isso, assim. E aí eles foram percebendo, eu também percebia que as bandas que hypavam nesses veículos, tipo Revista Biz, ou na contracapa do Segundo Caderno lá da Zero Hora, que é o, uhum, Jornal de Porto Alegre, essas bandas não botavam pessoas do show, elas eram hypadas, mas elas botavam uns 35 publicitários ali num show, uhum, segunda-feira de noite, sim, assim. E a gente era que tava levando molecada, e só existe movimento musical... com um adolescente envolvido, cara. É, passar na frente do hangar e ver o tanto de gente pra fora, ou então a histeria de uma banda passando, era impressionante, porque você fala, por que que isso tá acontecendo? É, e todo o movimento musical passa por, meu, adolescente, que são as pessoas que de fato fazem as cenas e, uh-huh, tipo, então o cara que era promotor de show, o cara tinha 17 anos, e o cara que era arrendador de casa de show tinha 20 anos, enfim... Tudo isso é pra dar esse background do que aconteceu entre o Quarto dos Livros e o Rio, a Cidade da Árvore, que foi um disco que a gente falou assim, beleza, agora a gente vai gravar um disco. Uhum. Então a gente pegou e gravou todas as músicas, tipo assim, com a mesma guitarra, todas as baterias, tipo, uhum, no mesmo dia. Então ele tem mais uma cara de disco. Uhum. E a gente também, uma coisa que eu falo muito, assim, que é o que tu tá fazendo no show e como tu tá vendo a tua estrada sempre impacta diretamente a tua música, assim. E a gente tava vendo o quê? A gente bombando na internet, os shows com pessoas cantando. Então, nesse disco, a gente fez músicas assim, vamos fazer umas músicas que, meu, pra serem isso no show, uhum, né? Então, era muito umas músicas que tinham aquele andamento, assim, do vamos pular e vamos abrir roda e vamos, uhum, e vamos agitar. Então, ele tem menos música como Stonehenge é no nosso primeiro disco, assim. É, mas tem Onde Está, que a gente tava falando antes. Uhum. Ela é bem dramática também, né? É, mas é aquela música... É impossível 108... só sorrindo, né? É, mas ela é uma música 180 BPMs, assim. Ela, uhum, é bem rápida, sabe? Uhum. Pá, tá, tá, pá, tum, que já era... Aí já era um bagulho que quem acompanhava o mainstream já tinha um CPM 22 pra ter uma referência e falava assim, ah, isso tem a ver, uhum, por causa do andamento, da bateria, sim, do volume, das guitarras. E, tipo assim, então já existia um negócio, assim, da gente também... Onde está, como tocou em rádio, ela tocava entre uma música do CPM, uma música do, sei lá, do Detonautas, uhum, que eram bandas que, pra quem não tá ali, assim, no caso, o CPM tem uma história de pop punk mesmo, mas o Detonautas era uma banda que meio que surfou nisso também, assim, porque, uhum, era meio que uma resposta da Warner ao CPM, que era do, uhum, Universal, da Sony na época, não sei. Uhum. Então, a gente começou a tocar no meio dessas bandas, assim. E teve shows que a gente fez, tipo, no Rio de Janeiro e até lá no Sul, que tinha, sei lá, Los Hermanos depois da gente ou CPM antes da gente. Los Hermanos tem muita, ainda mais o primeiro disco deles, tem muita similaridade também, né? É, quem curtia Fresno na época era visto no show do Los Hermanos também, assim. Então, tanto que hoje em dia, muitos fãs de Los Hermanos que se transformaram, às vezes, uns caras super snobs em relação ao emo, uh-huh, eles todos têm lá, se tu for voltando, foto de perfil no Facebook, ele vai ter uma foto de perfil de 2004 lá, uh-huh, emo. E, uh-huh, com uma franjinha. É que ninguém tinha Facebook em 2004. Uh-huh. Mas se tivesse... Então, assim, esse é um disco que a gente já tava com um cara que tava nos ajudando como se fosse um empresário, assim, ele falou, tava a zona de vocês na Atlântida, não sei o quê. Sei. E essa música tocou muito na Atlântida. Ela tinha pedido, porque a gente tinha esses fãs, a gente tinha um e-mail de todos os fãs, eu mandava toda semana, assim, mandava tipo umas newsletters, assim, ó, galera, manda e-mail pra esse cara aqui da Atlântida, enchendo o saco pra ele tocar... Ah. Fresno, e os caras, meu, teve um fã que até printou, assim, o cara respondendo, meu, pare com isso, ninguém conhece essa banda, esses caras comandando a família pedir. E mais tarde esse cara foi obrigado a tocar. Tinha pedido de verdade, assim. Esse então, disco tinha também Duas Lágrimas, que foi gravado depois pelo Chitãozinho Chororó. Total. E ficou demais, cara. A versão definitiva é a do Chitãozinho. É sensacional, cara. E tem... E a letra é muito bonita. Aham. Uh-huh. A gota de gosto amargo com frio cristalizou. Que lágrima é essa que cristalizou? Ah, isso era de um amigo meu que morreu. E aí, pra falar a verdade, ele não era muito um amigo, mas foi a primeira vez que eu vi a morte muito próxima de mim, assim. Então era um cara que estudava no nosso colégio e ele nem era do meu círculo de amizades, mas ele sofreu um acidente de carro e ele, enfim, ele veio a morrer. E aí no enterro estavam todas as pessoas do colégio numa circunstância não feliz, não colegial. E aí quando eu vi esse cara, eu fiquei tipo assim, caralho, é tipo assim, realmente, as vidas vão em vão. Muito estranho, né? Foi a primeira vez que eu lidei assim, meu, esse cara aqui. Alguém da sua idade. É, porque a única vez que eu tinha visto alguém morto foi um dia que eu tava voltando do colégio e tinha um motoqueiro que tinha se espatifado. E aí, eu lembro de meio criança, assim, eu fiquei olhando tudo, a polícia chegou, aí veio a ambulância, eu fiquei assim, e aí eu fiquei tipo assim, mano, que... Mas assim, refletindo já sobre isso, não tanto pro lado sádico assim. E eu, caralho, esse cara não existe mais. E aí depois eu tive isso com uma pessoa que era próxima a mim, que eles tinham ido viajar pro Uruguai de carro, que era uma coisa que as pessoas fazem muito no Rio Grande do Sul, e poderia muito sido eu. E aí eu lembro que eu cheguei em casa desse enterro aí e escrevi essa música. E aí tu pode ver até que ela já tem um sentimento que é mais profundo, assim, que já fala talvez com mais pessoas e não só com a gurizadinha. Mas a versão definitiva dela, sem dúvida, é porque assim, a gente ainda tinha um bagulho de banda nova. Quando eu produzo bandas, rola muito isso, assim, a banda tem 5 integrantes, aí os 5 integrantes têm que gravar todas as músicas. E não tem um produtor que fala assim, ó, essa música é só violão e voz, tá bom? Uhum. Ou, ó, essa música é só piano, mas ela não tem bateria. Tipo assim, porque todo mundo quer tanto gravar, tipo, parque de diversões das bandas. Então, o arranjo tem que ter sua parte ali. O arranjo de Duas Lágrimas do disco, ele tem a minha guitarra, tem a guitarra do Vavo, tem o baixo do Leso na época, tem a bateria, tem eu cantando. E aí, tipo assim, e aquilo ali tudo desvirtua até a beleza da música, que está nela ser mais devagar. Ó, vocês são uma banda de hardcore, mas isso aqui não precisa ser hardcore, entendeu? Não tinha essa produção. Que no caso, esse disco e o primeiro foram produzidos, na verdade foram gravados na casa do Tavares, que depois virou integrante da banda, no terceiro disco. Depois de gravar o terceiro disco, esse ano, o Leso, que era o baixista, saiu, e aí entrou o Tavares para ser baixista. Mas não tinha uma produção, assim, com a cancha do produtor, né? Era mais o cara que tem um computador e tinha como gravar. E sabia fazer. Tanto que esse segundo disco é um disco que a gente gravou no Tavares, mas quando a gente mixou, o Tavares rolou assim, tá, cara, então eu não... Ele meio que abandonou a mixagem e a gente levou num outro estúdio com um cara, com o Rodrigo Del Toro, que era baixista da Tequila Baby, que é uma banda muito gigante no Rio Grande do Sul. Era como se fosse mixar na casa do cara do Charlie Brown, assim. Sei. E aí ele ouviu, e ali ele também teve um contato com esse emo que tava rolando, e ele é um cara do punk rock, e ele ficou assim, cara, isso é legal. Tanto que, pô, ele pegou o disco meio que pra ele, assim, e mixou com essa cara de rádio, e o disco tocou muito em rádio, tocou na MTV, um clipe horroroso que a gente fez na época. E aí, pô, com esse disco a gente já foi tocar no Planeta Atlântida, num palco alternativo, a gente já foi tocar no equivalente ao Planeta Atlântida da rádio, que era concorrente da Atlântida, que era um show pra 20 mil pessoas, que era assim, Papas da Língua, aí entrou nós, aí depois entrava uma outra banda porrada assim, a gente era uns moleque, mano, não sabia afinar guitarra, a gente não sabia lidar com um palco grande, com um som que todo mundo ia realmente ouvir tudo que eu tô cantando. Sim. E a bateria era uma bagunça, mano, porque a gente era uns moleque, tipo assim, a namorada filmando um show dentro do palco, assim, nenhuma noção de showbiz, e tudo isso a gente foi aprendendo na marra, e já com o sucesso, entendeu? Já tinha pessoas olhando assim, pra falar assim, nossa, que merda isso aí, o showbiz, mano. veio depois o showbiz veio muito depois, o sucesso já tava lá. Normalmente as bandas, tu vê assim, as bandas gravam umas demos, mas aí o primeiro disco já é produzido por alguém, assim, aí ó, apaga essas demos aí na internet, porque a gente quer ver, sabe, a banda dela só tem um disco, mas não, a gente tem todo o desenvolvimento, o próprio primeiro disco, a gente tem uma demo também que tem na internet, que chama O Acaso do Erro. Tipo, são 6 músicas que também estão aí, que na época a gente divulgou um monte na internet, essas 6 músicas. E tá tudo lá, ou seja, assim, tá toda a nossa infância musical, ela é 100% registrada, assim. Então, quando a gente vê, tipo assim, os Beatles, que só existe coisa boa dos Beatles, porque eles já gravaram sendo bom. Sim. E só foi ficando melhor. Uhum. Então, a gente tem, não, tem desde criança, assim, tá ligado? E foi por isso que vocês regravaram as músicas, 3 músicas no outro disco? Porque a gente sentia assim, cara, agora mais pessoas conhecem a Fresno. Vamos pegar as 3 melhores lá, porque agora mais pessoas vão ouvir essas músicas. Então, sempre teve essa sensação, assim, de ler, porque a gente via que as coisas iam acontecendo de maneira muito acavalada, assim, a gente precisava sempre atualizar as pessoas em relação. O mesmo aconteceu quando, do Ciano pro Redenção, a gente também levou músicas pro Redenção por pilha do Bonadio, porque falava assim, tá, mas agora, sabe, sempre assim, ele falava assim, ah, vocês são a maior banda do Brasil, então vamos agora ser a maior banda ponto. Uhum. Rolava esses papos de empresário, assim. Sim. E eu falava assim, tá louco que a gente vai regravar? Eu queria regravar Quebra as Correntes, uhum, né? Eu falei assim, tá louco, vocês vão regravar Quebra as Correntes? Todo mundo conhece essa música, assim. Todo mundo? Tu não sabe o que é rádio, de verdade. É. Aí eu realmente não sabia. É. Mas, cara, Quebra as Correntes, quando eu tava... Já tá no Ciano aí, né? Quando eu tava ouvindo, chegou no Ciano, quando eu tava ouvindo, eu ouvi os dois primeiros discos, eu ouvi, uhum, com atenção, ouvi prestando atenção na letra, fazendo anotação e tal, mas eu sabia que chegar no Ciano é a hora que ia chegar no momento que a banda realmente... Ficou grande, né? É. E eu tava esperando por isso, sabe? Uhum. Eu vou ouvir, mas eu quero ver quando chegar nesse disco aqui. Uhum. E, cara, essa música, Quebra as Correntes, ela é muito... Porque ela vem com esse andamento, né? Ela vem com essa assinatura 3x4. Tá, tá, tá. Uhum. E ela é muito forte, assim. Ela é muito impactante abrindo... Foi... Existia um bagulho que hoje em dia não existe mais, que era... Existia um gateway, que eles falam assim. É um gargalo que existia no underground, que era o gargalo da gravação. Uhum. Ou seja, às vezes bandas que eram inferiores musicalmente, elas bombavam porque elas tinham uma gravação foda, ou conseguiam arcar com a gravação, ou simplesmente tinha um batera que tocava no clique. Assim, era a coisa que, uhum, definia a carreira de uma banda. Se o batera, sim, conseguia tocar sobre uma faixa de clique, uhum, a banda ficava, tipo, mais amarrada, e aquilo ali fazia a banda vender melhor. Às vezes tinha uma música que, tipo... A banda não fica frouxa, né? É, e o hardcore e tudo isso que a gente veio era o lance meio garageiro, assim. E com o Rio Cidade Árvore, a gente tem toda uma profissionalizada no som, mas ele ainda tem um pouco de bagunça, tem música que tá, tipo assim, errado. Tu poderia pegar aquilo ali e dar uma editada naquela bateria e arrumar, porque aquele disco é o Cooper tentando tocar no clique. Sim. E fugindo e correndo atrás, aí ficou uma bateria que ela não é natural, assim. E também não tinha muito como fazer uma bateria totalmente sequenciada, de mentira, convincente, como hoje dá. Sim, é. E então. Ela tá pronta, inclusive. É, assim, não precisa gravar. Tá aí, tu toca no show e tudo bem, mas aqui, ó, tá linda e pronta e master. Sabe, ela já vem com os timbres da caixa mais cara do mundo, bumbo mais cara do mundo. E vem aqui, no GarageBand. Tá? É, total. Porque nos anos 2000 ainda. Já, mas era tipo Pro Tools, tinha que ter licença. Não, era um puto. É, os samples, era um bagulho complicado. Ah. E, enfim, com esse sucesso que teve o Rio Cidade Árvore, a gente ganhou um dinheiro, não pra nós, porque a gente ainda, todo mundo morava com a mamãe aí ainda. A gente lançou o Ciano morando em São Paulo. Eu vi você falando em entrevista, falando assim, quando você vê que acha que o cara tá ganhando dinheiro, ele não tá ganhando dinheiro. É, né? É que ele tá só gastando. É. É, quando o cara tá aparecendo em todos os lugares, tipo assim, tu fala assim, nossa, tá gastando dinheiro. O cara foi na Faixa Bernardes, ó, gastou 20 pau aí só de transporte. Aí, nossa, foi no Faustão, gastou mais dinheiro. Ó, foi não sei o que gravando, ó, tudo isso é gastar dinheiro. Mas enfim, o que aconteceu foi que aí com o Ciano, a gente foi a primeira vez que a gente tinha um caixa da banda, porque o Rio, a Cidade, a Árvore foi um disco que vendeu, tipo, 15 mil CDs, sendo que 10 mil foram vendidos no show para as pessoas, saindo da nossa mão, assim. Sim. Que não tinha uma distribuição ainda. Uhum. Tinha uma distribuição na Multissom, que era uma cadeia de lojas do Sul, que vendia bastante, mas não tinha nas americanas. E aí o Ciano foi um disco que a gente conseguiu uma distribuição com a Trama, distribuidora aqui em São Paulo. E aí foi o primeiro disco que a gente falou assim, tem um dinheiro pra gravar um disco. A gente chamou o Del Toro, que era o Rodrigo do Tequila Baby, que tinha mixado o Rio, a Cidade, a Árvore. Aí ele falou, se a gente gravar um disco aqui, vai ficar animal. E tanto que eu nem sabia o que o produtor fazia. A gente alugou o estúdio do Rodrigo pra gravar. E aí, eu lembro que a gente postou no Fotolog, né? Esse aqui é o Rodrigo Doutor, o produtor do disco. Aí meio que ele me ligou: por que vocês botaram que eu sou o produtor do disco? Eu não sou o produtor do disco. Aí eu, claro que é, você tá gravando no teu estúdio. Ele: não, eu sou engenheiro do disco. O produtor é uma outra coisa. Se eu fosse produtor, eu estaria ouvindo as demos de vocês, eu estaria melhorando as músicas. Uhum. E aí, assim, é isso que faz um produtor. Ele pega, sim, o trabalho desde o começo. É o que eu faço hoje. É um diretor, quando, né? Quando eu pego uma banda hoje pra produzir, eu falo assim: eu quero as demos. E a gente vai sair em cima. Aí eu vou te devolver essa demo de um jeito que eu acho que possa ser legal. A gente vai encontrar um caminho juntos. Uhum. Mas tu pega o trabalho antes de gravar. Gravar é tipo imprimir. Já, já tá pronto tudo, assim. Uhum. E aí, mas enfim, acabou que no meio do processo ele virou o produtor do disco. Mas é um disco que eu fiz no meu último emprego antes de virar 100% músico. Porque eu comecei a trabalhar numa produtora de áudio. A gente fazia publicidade lá em Porto Alegre. E nessa produtora eu aprendi de fato a mexer com os programas de edição de áudio e Pro Tools, essas coisas. Uhum. Nem era Pro Tools, eu usava o Cubase na época. Uhum. E muito programa de, tipo, Reason, que era um programa que tinha vários teclados e coisas eletrônicas, assim. Me profissionalizei na produção, porque eu tinha que fazer esses spots, essas trilhas que iam pro rádio. Então eu sabia, uhum, que soava bem no rádio. Você e aí, tecladista? Você passou a tocar... Comecei a tocar muito teclado. Eu toco uma bateria hoje em dia com teclado, uhum, assim, meu. Eu toco muito melhor com o dedo do que com o corpo. E aí, mano, a gente comecei a fazer a demo desse disco toda no estúdio, nessa produtora. Então eu tinha tempo livre, meu, fazer as demos. Então eu cheguei com um disco, assim, muito acabado pra banda mesmo, uhum. pra gente começar a tocar aquelas músicas, e aí virava uma música da banda mesmo, a gente mudava algumas coisas ali. Mas então, já foi um disco que foi pré-produzido, e aí ele já tinha testado muitas coisas que a gente testaria na gravação, já foi testado na demo, assim. Uhum. E eu já sabia mais onde a gente queria chegar, uhum. e a gente já tava tocando melhor pra conseguir chegar num resultado profi, assim. Uhum. Então, pô, teve aquelas correntes, teve cada posse dessa rua, uhum. teve... Alguém te vai sorrir. Alguém te vai sorrir já. Que foi um mega sucesso também. Foi um mega sucesso, mas que foi mega hiper sucesso quando a gente regravou ela no Redenção. Uhum. Então, assim, isso já é de uma realidade onde a MTV sabia quem a gente era, que a gente mandava clipe pra MTV, ele tocava no disco MTV. Uhum. Então, tava rolando já muitas coisas que a gente nem conseguia dar valor direito, porque tava acontecendo tudo ao mesmo tempo, assim, estava numa subida muito grande, não sabia direito que tamanho que a Fresno ia ser amanhã, porque todo dia ela tava um pouco maior, assim. Então, foi uma doideira. E tinha mesmo essas mãos amigas transformando em punhais, isso que tem na letra, ah, assim? Ah, com certeza tinha. Isso porque já começou... Era realmente um sentimento. É, porque começou a rolar já uma galera colando, a galera, tipo... super interessada. Porto Alegre tem uma coisa chamada microfama, que é quando tu é bombadinho em Porto Alegre. Sim. E aí já começava a colar uma galera, assim, e a gente ia percebendo que as bandas que às vezes eram parceiras falavam mal da gente pelas uhum. costas, inventavam lendas da gente pelas costas, uhum. tentando prejudicar. E é um disco também onde eu parei de pensar um pouco naquela situação do amor, do adolescente, e eu já tava fazendo meus 20 e pouquinhos, e eu já tava me vendo como um pós-adolescente e tava tentando encontrar quem eu era. E eu comecei a descobrir, fazendo esse disco, que eu era totalmente um fruto do Lucas criança, assim. Então, uhum. é um disco que reflete muito sobre temas que são, às vezes, mais abertos, assim. Menos, não é muito aquela coisa do amor do adolescente, mas porque, assim, quebra as correntes. É uma música que tem essa coisa de uma superação. E cada aposta, tudo bem, é uma música de amor. E Absolutamente Nada, uhum. também é uma música de amor. Mas, por exemplo, Infância, que é a música que fecha o disco. A Resposta, que é uma música onde eu tô falando, tipo assim, que eu tô sendo incapaz de perdoar o que uma pessoa uhum. fez por mim. E, tipo, por que eu sou incapaz de perdoar? Que feridas são essas que eu não consigo superar? E aí eu comecei a olhar muito pra minha infância. Por isso que ele termina com essa música Infância, caramba, que é uma música horrível. É uma triste. Terapia. É como se fosse uma... Porque então eu meio que me resolvi... É, porque tu falou assim, ah, se eu melhorei das coisas que eu tinha no primeiro disco, o Ciano faz bastante parte desse processo, assim, de cura, assim, porque sou eu olhando pra minha infância e eu vendo que eu sou fruto de tudo aquilo e, tipo assim, tá, não tem muito como mudar, esse sou eu. Ainda assim, no topo disso, é a Fresno realmente... já com um sucesso já comercial, fazendo show, cobrando cachê, indo morar em São Paulo. E aí eu me lembro que eu vivendo uma segunda adolescência, que sou eu numa casa morando com meus amigos em São Paulo, ainda não ganhando um tostão, mas tipo, vivendo da minha música, assim. É. E vivendo a vida de rockstar, né? Vivendo a vida de rockstar, que é tipo, tocando todo final de semana em algum lugar do Brasil, com fãs na frente do palco. Uhum. Que era um bagulho que às vezes tinha bandas grandes, assim, do momento, mas que não tinha uma coisa que a gente sempre teve, que é fãs na frente do palco. Fãs de verdade, que conhecem todas aquelas músicas. Não conhece só a tua música do rádio, aí tu tem que remendar o show com uns covers, sabe? Uhum. Quebra as Correntes era uma música que vinha tocando em rádios maiores, a gente tocava em Belo Horizonte bastante, a gente fez o Pop Rock Brasil, ou seja, foi um show da Fresno num estádio. E foi um negócio muito chocante pra gente, assim, as coisas que aconteciam, porque num dia a gente tocava no estádio, no outro dia a gente tocava num puteiro ali em Jundiaí. Uhum. Então, a gente tava furando a bolha do underground, porque não comportava mais o underground, não nos comportava mais, e ao mesmo tempo a gente nem sonhava com o que ainda daria pra conquistar, sendo uma banda do mainstream, uma banda que toca em rádio, tipo, Crowley, assim, toca uhum. muito uhum. rádio. A gente nem sonhava, a gente nem sabia o que era isso, porque a gente meio que parecia que aquilo ali era o estrelato, né? Uhum. A gente era convidado pras festas da MTV, a gente ia no VMB, a gente abraçava bêbado Badawi, uhum. sei lá, e tipo, a gente tava super deslumbrado com aquilo, assim, e isso aí foi o Ciano que trouxe, que a gente morando em São Paulo, vivendo um glamour que não é, porque, meu, a gente dormia em colchão no chão, dormia, tipo, alugou uma casa pra nós quatro, que nem tinha quarto pra todo mundo, que não era uma casa foda, era uma casa na Pompeia, humilde, com aluguel, era tipo R$1.000, e aí a gente pagava aquilo ali com o dinheiro da banda e vivia naquilo ali, e foi quando isso aí era tudo no Ciano. Mas aí, a gente mudou pra São Paulo, foi naquela Copa do Mundo, 2006. Uhum. Foi quando saiu o disco. O lançamento do Ciano em São Paulo foram dois shows no Hangar, cheios, fodas. Aí teve um festival muito grande, que acabou nem rolando, mas esse festival estava com 12 mil ingressos vendidos. O festival Underground, uhum, que tinha 12 mil ingressos vendidos. Ou seja, ele não aconteceu, porque a subprefeitura chegou lá assim, que 12 mil ingressos, mano? Estou fazendo um Lollapalooza aqui, uhum, num ginásio, uhum, e não tinha alvará de porra nenhuma. Os caras cancelaram o show. E a gente acabou nem tocando. Nossa. Mas isso era o tamanho que estava o Underground na época, que era vender 10 mil ingressos em São Paulo. Era monstruoso mesmo, eu lembro. Só, eu só não queria deixar passar uma coisa que você falou de infância. Porque o verso no final, você está acusando alguém, né? Tipo, é horrível. A culpa nossa é sua por hoje ser assim. É você mesmo? Você está falando para você mesmo? Não, porque assim, eu fui percebendo por que eu tinha esse pensamento suicida, por que eu não gostava de mim a ponto de não me querer, existindo, uhum, mais, uhum, e a ponto de ignorar todas as bênçãos lindas que eu estava vivendo. Uhum. O sonho, não era nem o sonho, porque eu nem sonhava essas coisas que eu estava vivendo. Uhum. Eu sonhava em ser um publicitário, tá ligado? Uhum. Eu sonhava em, tipo, em ser um publicitário em Porto Alegre. Eu não sonhava em ser um músico de sucesso com pessoas gritando meu nome. Então, assim, por que eu não conseguia enxergar isso? Por que eu ainda tinha essas coisas? E aí, assim, em qual momento da minha vida eu passei a ter uma opinião tão ruim sobre mim que ignora tudo isso que está acontecendo sobre mim? E Infância é a música que fala sobre esse encontro imaginário com essa pessoa que praticou bullying comigo no colégio. Nossa. Que eu tinha sofrido muito bullying no colégio por nenhuma razão física específica e, ao mesmo tempo, por uma razão psicológica, assim, que eu me sentia... Eu era um cara que não rebatia as coisas, eu não me defendia de nada, assim. Então, criança é a pior raça que existe, né, mano? Eles foram vendo, tipo assim, os caras maiores da minha turma, eles foram vendo, bah, aquele ali é o cara que não faz nada, mano. Vamos zoar ele, vamos dar nele. Eu acabei nunca tomando essa porrada que parecia que ia tomar, mas eu fiquei uns 2 anos com essa quase sensação de terror, assim. E eu era incapaz de falar pros meus irmãos mais velhos, tinha uma desconexão com meus irmãos, já estavam na adolescência transando. E era incapaz, mais ainda, de falar com a minha mãe ou com meu pai, que nessa época não existia. E, tipo, então eu meio que segurava essas coisas no osso, não falava pra ninguém. Eu tinha uns melhores amigos que eram no rolê, que não era do colégio. E eles nem sonhavam que eu sentia essas coisas, eu ficava só guardando, assim. E aí eu ficava perguntando, ah, por que eu faço essas músicas tão tristes? É porque tinha umas coisas que eu não falava pra ninguém, tá ligado? Então, essa música, assim, a culpa é sua, só, tipo assim, ainda não tava muito resolvido, porque eu tô culpando uma pessoa que não sou eu, né? Uhum. Tô culpando, a culpa é tua por hoje eu ser assim, a culpa é tua por hoje eu ser assim. E na verdade, eu estou falando com essa outra pessoa, tipo assim, personalizada num alguém, que era essa galerinha do bullying da, sei, sexta série do, sei, Colégio Concórdia, lá em Porto Alegre, mas não é exatamente culpa, assim, vai mais longe, assim. Tipo, cara, mas se essa galera aparecer um dia, a gente enche eles de porrada. Vamos cagar esses caras a pau, mano. Hoje eu sou forte, mano. Eu vou cagar, sim, esses caras tudo a pau, mano. Sim, um dia, vamos lá. Vamos dar de... Vou dar com dinheiro na cara deles. fazer uma luva de boxe de dinheiro. Com nota de R$2, né? Porque de 100 ninguém merece. Não, mas enfim. Eu passei por isso também. Não, cara, o pior é que eu tinha isso também. O pior é que hoje eu meio que... Eu perdoei todo mundo, assim. Eu nem tenho mais vontade de dar nessas pessoas. Porque é o que você falou, né, cara? Porque eu passei a gostar de mim. Eu passei a gostar de mim, tá ligado? Claro que esses fantasmas sempre vão ser presentes, mas eu passei a gostar de mim e super me aceitar, assim. Cara, que E eu passei isso. A ver também que, pô, isso não é exatamente culpa desses caras que praticavam bullying. Eles são só crianças imbecis, como, exato, todas as crianças. Então, assim... Aí eu comecei assim, né, isso é culpa do meu pai, tá ligado? É culpa do meu pai que não me criou, que saiu de casa com 3 anos e apareceu uma vez a cada 3 anos. Falei assim, filhão, legal, tchau. E tipo assim, não foi meu pai. E às vezes, pô, se eu tivesse aquele pai de filme, da propaganda da Gelol, que te levanta, que tá presente, não sei o quê, eu com certeza teria essa segurança de falar assim, ó, galera, vão todo mundo tomar no cu de vocês aí, não sei o quê. E tipo, de me impor de uma maneira, ou melhor, de ter uma confiança no meu lar, de falar assim, ó, mãe, deu merda, preciso de ajuda. Ou pros meus irmãos, cara. Meus irmãos poderiam cagar esses caras a pau. Mas é que eu tinha também uma coisa que é minha, que é tipo assim, um orgulho de querer fazer essas coisas sozinho. Não, você vai resolver sozinho. Cara, comigo, mas comigo era igualzinho quando eu tava, mano, na escola. Eu era um ano mais novo do que o resto. Eu pulei um ano. Puta, aí se fudeu. Então era um ano mais novo do que o resto da turma. Faz muita diferença. E faz, pô, um ano faz muita diferença quando você tem 9 anos, 10 anos. E eu sofria a mesma coisa, cara. E eu passei pelo mesmo... Mas assim, eu passei por esse processo na terapia. Eu não precisei me tornar um rockstar e gravar 3 discos. Putz, era só fazer terapia, mano. Eu teria virado publicitário em Porto Alegre, teria tudo certo, cara. Pois é. Em Redenção, foi aqui que eu conheci a banda, com a música Polo. Sim. Que foi um grande sucesso, um enorme sucesso. Por que a música chama Polo? Porque não tem porquê. A gente gostava dessa palavra. Era um conceito que a gente tinha inventado pro disco, que era da bolinha vermelha. Que a gente queria fazer um disco que a capa ia ser da bolinha vermelha. Esse disco ia ser o sucessor do Ciano. Uhum. E já tinha esse conceito na minha cabeça pronto, assim, que a gente ia tocar com uns uniformes, que ia ter umas bolinhas vermelhas. Meio mod, assim, todo mundo... É, eu tatuei uma bolinha vermelha. Então a gente tava com um conceito muito pronto pra ser esse quarto álbum independente da Fresno. Só que no meio desse negócio aí surgiu o Rick Bonadio e falou assim, ó, vamos fazer o disco bombado do Brasilzão. Uhum. E... foda-se Polo. Uhum. Aí o que aconteceu? A gente foi pra São Paulo em junho. Em novembro começou a ter uns papos sobre um projeto da MTV grande, enorme, que era o MTV 5 Bandas de Rock. E a gente era uma dessas bandas, que era Fresno, NX Zero, For Fun, Reitin, Mop Top, acho que era isso. Aí este projeto, ele, dentro dessas bandas, ele é um projeto da gravadora Universal Music, e nós éramos a única banda ali que não era da Universal. Então a gente era a única banda ali que ia ceder esses fonogramas, no caso duas músicas inéditas, que não poderiam ser gravadas em nenhum álbum nosso. Era um bagulho assim, que era legal fazer parte porque era MTV, não sei o quê, mas a gente tava super se vendendo ali. Aí eu falei, ó, então a gente não... eu não quero dar duas músicas inéditas pra um projeto que vai ter cinco bandas. Obviamente vocês não vão trabalhar essas cinco bandas. Uhum. E eu lembro de ter um bagulho assim, aí o Bonadio, não seja por isso, vocês estão contratados. Uhum. Foi um bagulho meio assim. Uhum. E aí eu voltei pra casa, que eu fui sozinho nessa reunião, eu voltei pra casa. Ó, então a gente tá no Arsenal Music, a gente tá no Bonadio, que era então o maior selo do Brasil, o maior empresário do Brasil, era o cara que tava pegando fogo, porque ele tinha na mão CPM 22, NX Zero, Charlie Brown. E eu tinha visto de perto... o NX Zero, porque o NX Zero era uma banda que na cena era uma banda menor que a Fresno, era uma banda que tocava antes da Fresno nos festivais, era muito grande, tudo era muito grande, mas era uma banda que tocava antes da Fresno, não era headliner dos eventos, e tipo assim, e eu vi em... o NX Zero entrou tipo um ano antes no Arsenal, e eu vi que nesse um ano, eles viraram uma banda duas vezes maior que a Fresno. Porque eles tiveram, sei lá, esse um ano a mais de trabalho mainstream grosso, que significa rádio, televisão, Globo, essas coisas. Uhum. Tanto que no ano que a gente tava concorrendo como revelação, o NX Zero ganhava o artista do ano. Sim. Fodão. Isso foi 2007. Ah. Então, tava muito louco esse momento aí. E eu falei assim, cara, é agora. E tipo assim, eles, os caras sempre foram muito nossos amigos, muito brothers, não sei o quê. E a gente se viu na mesma gravadora que eles, que colocou um clima de concorrência entre uma banda e outra, assim. Porque virou tipo, ah... o NX Zero tá bombado pra caramba. E os amigos assim, pô, tu viu que o NX Zero foi lá? Não, vocês têm que ir lá também, no Faustão, no não sei o quê. E aí começou a rolar esse clima de concorrência, não entre nós, que a gente se via quase todos os shows, era Fresno NX Zero. Uhum. Porque o Bonadio sabia fazer isso, ele usava uma banda como uma escada pra outra, e assim ele se mantinha, tipo, sempre com a banda que ele usava pra alavancar as outras também. Uhum. E às vezes usava como, de fato, assim, por exemplo, ó, se tu quer botar essa banda aqui, tem que botar uma venda casada de show, assim. Se tu quer ter o CPM, teu festival, tu tem que botar o NX Zero, nem que seja o NX Zero tocando dentro do show do CPM, que rolou algumas vezes. Assim como no show da Mix aqui em São Paulo, que tinha umas 70 mil pessoas, a Fresno fez uma participação de quatro músicas no meio do show do NX Zero. Então isso era sacadas que funcionavam na época e que meio que levantava, uma banda ia meio que levantando a outra por imposição do escritório, assim. Enfim, e acabou, meu, dando super certo até um certo momento. Foi muito rápido. Então, em São Paulo, em 6 meses em São Paulo, a gente tava com um contrato com a maior gravadora, um contrato caro, e, tipo, tava na Universal. Agora tá como uma prioridade. Ainda não, tu vai entender. Ainda não? Uma prioridade, porque... tu já viu aquele filme que o Jared Leto fez? Sobre, que é um documentário sobre o 30 Seconds to Mars, que eu nem sou muito fã da banda, mas é um documentário que mostra como o 30 Seconds to Mars fez um disco de platina e que não deu dinheiro nenhum. Porque as gravadoras, o grande lance dos caras não é ganhar muito dinheiro, é claro que é ganhar muito dinheiro, mas é gastar muito dinheiro. Então, assim, o disco, nossa, o disco faturou 2 milhões, mas a gente gastou 1 milhão, isso era farra das gravadoras, a gravadora gastou 1 milhão e 900 em mídia, porque ganhar aquele milhão, que é uma grana muito grande pro underground, pros caras não é nada. Ou seja, quando uma banda bomba, é 100 milhões. E tipo, e essas 100 milhões paga todas as outras 10 bandas menores que eles investem pra ver se uma vai dar certo e vai ser uma nova banda de 100 milhões. Então era uma farra mesmo, que tava, ainda se vendia muito CD e foi o auge de faturamento dessa velha indústria do CD, assim. Foi o começo dos anos 2000, sabe? Quando a Pitch vendia num selo independente, que era a Deck Disc, mas um selo independente grande, vendia 350 mil discos. O NX Zero, quando você não comprou na Dio, que é o primeiro disco, deve ter vendido uns 200 mil discos. É muito disco, mano. 200 mil discos, põe aí R$20 e começa a fazer as contas e é bizarro. E, enfim, e aí a gente entrou na gravadora. Pra aquele ano tinha um álbum nosso, que esse álbum Polo virou o álbum Redenção. E que foi a primeira vez que eu lidei com alguém fazendo escolhas por mim. E o Bonadio é um cara que gosta de rap dos anos 80. É isso que ele ouve em casa. Tipo, Russell, Blaze, Blue, aqueles rap clássicos dos anos 80. E tipo assim, aí ele fez o Charlie Brown, fez um monte de coisas assim, mas é um cara que, tudo isso que eu te contei do underground, do punk rock, assim, ele não sabe nada do que é isso. E ele sabe que ele não sabe, não tô entregando nada assim. Ele não sabia. Uhum. Ele sabia o que tava tocando no rádio. E ele, tipo assim, bom, o que tem na sonoridade da Fresno que eu posso transformar na sonoridade de rádio? Uhum. Porque ele era o cara da gravadora, mas ele também era empresário. Então ele ganhava nas duas pontas e ele precisava fazer as duas coisas darem certo. Uhum. A banda fazendo shows e a banda tocando no rádio e vendendo disco. Então não existia aquela briga que sempre tem do empresário com a gravadora. Sim. Que é o empresário defendendo os direitos da banda e a gravadora defendendo os direitos da gravadora. Então ele era as duas coisas, então rolava um bagulho meio ditatorial, assim. Ó, mostra aí as músicas que vocês têm. A gente mostrou umas 15 músicas, ele, essa aqui é boa, essa aqui é boa, essa aqui é boa, essa aqui é ótima, essa aqui é ruim. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. E tipo, e sempre ele deve ter lido aqueles livros assim que tu convence as pessoas e faz com que a tua ideia pareça a ideia da pessoa. Uhum. Sabe? Ele com certeza leu esses livros, que ele era um cara que sabia discutir uma reunião. Principalmente quando ele. E também é bem fácil quando tu é o cara que tem a torneira de dinheiro na tua mesa. Aí acabou que a gente. Ah, também nesse disco aí teve uma coisa importante que foi no meio dessa turnê do Ciano, quando a gente se mudou pra São Paulo, o Leso, o então baixista, ele não conseguiu se mudar pra São Paulo. Ele era um cara que já tinha um emprego firme lá no Sul, ele trabalhava tipo na justiça, ele era formado em direito, já tinha um emprego que pagava bem ele, então a banda era um hobby pra ele, que foi ficando caro quando a gente começou a viajar muito, porque ele ficava indo e voltando pra São Paulo e a gente ficava passando a semana em São Paulo. E aí um hora ele falou assim, ó, tô freando a banda, não consigo mais. Aí ele saiu e no dia seguinte a gente pensou em umas pessoas e, o Tavares, né? Tavares era um cara que queria muito viver de música, ele tocava lá em Porto Alegre na noite, tinha já a banda Abril, que já é fruto dele, que era um cara da noite, não era dessa cena underground nem nada, na noite a galera toca bem, né? Então ele era dessa cena da noite de tocar em balada, e que, conhecendo através da Fresno várias bandas emo, ele montou Abril, que era uma banda que já surgiu com um disco muito bem gravado, muito bem produzido, porque todo mundo tocava bem. E tipo, e fez um barulho lá no Sul, fez um barulhozão assim, bem rápido, porque surfou nisso, assim. Uhum. Gente, só que ele era guitarrista e vocal dessa banda, ele era o Lucas dessa banda. E aí, tá, ô Tavares, quer tocar baixo na Fresno? No dia seguinte, ele estava realmente em São Paulo. No dia seguinte, com a mochila, assim, pronto, cadê? Onde é que tem show? Caramba, que maneiro. É, porque a gente precisou dele e ele foi esse cara ali. Ao mesmo tempo, também, porque ele queria muito ser essa pessoa. Ele queria viver daquilo e ter o que, às vezes, o cara ganha, tocando na noite, ganhava R$250 por dia, ganhava mais do que, às vezes, um cara que toca música autoral. Uhum. Mas ele não tinha um bagulho que ele começou a ver, quando começou a ficar nosso amigo, que a gente pensou, fãs, mano. Fãs é um bagulho foda, é entorpecente, assim, aquela coisa do cara que consome tua música de verdade, leva a sério tua música. Tu não tá sonorizando o ambiente, né? Tu tá, tipo, sonorizando a vida das pessoas, assim. Uhum. Enfim, aí ele entrou na banda de corpo e alma e já entrou nessa banda que tava assinada com o Bonadil. Então... já entrou nessa banda assim, beleza, vamos fazer umas músicas. E ele, por ser o cara compunha na Abril, compunha bem pra caramba, a gente começou a fazer o disco que já tava meio parcialmente composto por mim, mas ele acabou compondo mais algumas comigo, que é Redenção, Milonga, e que como ele era um cara, a banda ainda não tinha um backing vocal definido, ele era o cara que começou a encontrar lugares pra ele cantar umas respostas nas músicas, assim, e virou essa tônica dessa Fresno com o Tavares, que foi até um EP lá que a gente lançou em 2011, essa banda que tinha eu cantando e o cara respondendo umas coisas e às vezes fazendo uma backing vocal sertanejo, assim, que isso é a Fresno que as pessoas conhecem. Eu e o Tavares, muito fisicamente parecidos, a gente ficou igual, a gente convivia tanto junto, que eu e ele viramos, tipo assim, a mesma pessoa, muito parecida, as pessoas confundiam com o outro, as pessoas achavam que a gente era irmão, e a gente super lucrava em cima disso, assim, não, deixa acharem. Mas peraí, o Tavares já tava no outro disco. No Ciano, não. Não no Ciano. Ele entrou na turnê do Ciano, mas o Ciano, ele foi gravar mesmo Redenção lá no Redenção. Bonadil. Ele já tava no Redenção, isso que eu tô falando. Sim. Então, mas ele pegou Redenção no meio do processo, não de gravação, mas assim, já tinha sido escrito o disco, não tinha muito do Tavares no Redenção. Mas é a voz... já tem a voz dele em todas as músicas. Na música que a gente tava falando, que era Apolo, por exemplo, ele é a voz dele que tá lá, no, nesses backings. Sim. E também nessas respostas que você falou, assim, que existe, que é bem típico, né, da banda durante bastante tempo. É, assim. Porque rolava aquele bagulho, assim, no NX Zero, tinha o D, o G, aí, putz, na Fresno, sabe, as pessoas meio que, por aproximação, o Lucas Tavares. Meio que você tem que fazer um paralelo, né? É, tem que ter o Paul e o Stanley, fazer o Paul e o esqueci o nome, e o Gene Simmons. Tinha que ter isso, assim, e, tipo, super funcionava nos shows e pras fãs também era do caralho, assim, né, as fãs ficavam meio que shippando eu e o Tavares. E tipo, enfim, isso aí foi. Aí explodiu, saiu totalmente de controle. Cada dia eu acordava mais bombado, mas ainda nenhum dinheiro. Os caras dizem, ah, o cara foi no, meu, foi no Silvio Santos, e no outro dia ia no Raul Gil, e no outro dia não sei o quê. Ou seja, tá falando com o povo brasileiro. Foi aqui que eu conheci, foi aqui, foi com essa música. Tá falando com o povo, e aí tu é conhecido. E você tocava teclado, né, na introdução. Tocava né? teclado e guitarra, não sei o quê. É, tava começando a inventar moda. E aí, mano, isso aí, pô, deu uma bombada. Tipo assim, uma música, foi uma música que tocou em rádio insanamente. E era uma música que eu tinha feito pra ser o tema. Era um jingle. A rádio Pop Rock lá do Sul falou assim, ah, a gente quer uma música pra ser o nosso tema de inverno da rádio. Aí eu fiz, apago as memórias. Eu fiz essa música e ele falou assim, ah, a gente não gostou, te chamei meloso demais. E aí eu mostrei, eu cometi o erro de mostrar isso pro Bonadio. Ele falou assim, essa é a melhor música que eu já ouvi, isso aí vai ser hit. Aí eu, não, vai sim, vai, grava essa merda. E gravou. Que música que era? Uma música. Uma música. Apago as memórias. Tem até o vídeo do Lídio Matheus, que ele foi um dos primeiros memes do Brasil. Aham. Uh-huh. Apago as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias. Isso é tudo. Isso era um jingle, cara. Era um jingle? Era um jingle pra quê? Poder... É, porque tinha um lance no sul que era tipo um tema de verão da rádio. Ah, entendi. Só que no sul isso era muito sério, assim. O lance do tema da Atlântida, tipo, o tema do planeta Atlântida é uma música que as pessoas sabem mais do que o hino do Rio Grande do Sul. Eu sei, a minha família é de Florianópolis, então eu já vivi aí muito tem isso. Aí tem o tema, se tocar essa canção no rádio, assim, era uma honra pra um artista ser o cara que fez o tema da rádio. Sei. Isso é um bagulho que em São Paulo meio que não tem muito, não assim, tem o tema mais, é... E aí, é tipo o cara que fez, hoje a festa é sua, hoje tipo a festa isso. é nossa. É então aquela música era meio isso. E tipo... E talvez por ter feito nessa maldade, ela virou uma música que tocou muito do disco. A 89 tinha os temas da 89. É. Mas por isso tem uma música. É disso, é que você tá falando da rádio. É, tipo, eu só queria uma música, que aí o cara ligava o rádio, tinha essa... Enfim, isso conversou com o público de programadores de rádio. Uhum. E essa música tocou muito no rádio. Cara, que sensacional, cara. Você fez uma música que o target era o programador de rádio, era o que você precisava. É óbvio, não tem que fazer o target da adolescência. Fez o target do programador de rádio. Cara, é o cara que vai mudar a tua vida, não o adolescente. Cara, que golpe. Mas genial. Foi sem querer. Foi sem querer. Como todo grande golpe, foi sem querer. Cara, e aí, meu amigo, rolou o quê? O Bonadio, estrategicamente, ele sempre... Tu faz o trabalho... Tu lançava álbuns, né? Então, tu tinha que ter muito plano B num álbum. Assim, ó, vamos entrar com essa música. E aí, se ela bombar, a gente põe essa que vocês gostam. Mas se ela não bombar tanto, a gente tem uma que é a carta na manga, que não tem erro, mas que ela vai ser uma coisa para um público tão geral que vai ser difícil vocês serem roqueiro de novo. E qual era qual? Era, então, uma música foi o primeiro single, que era uma música com a linguagem rock, mas bem pop, a guitarra bem limpa, assim. E aí o segundo single, que seria Redenção, que seria um rock bem fresno, acabou não sendo, porque uma música tocou muito no rádio, mas parecia que rolava essa coisa dentro lá, assim, o NX0 estava bombando tanto, que, não, tem que bombar mais ainda vocês. Mas ao mesmo tempo, ele já tinha a banda mais bombada, então qual a motivação dele para fazer a Fresno ser maior que o NX0? Tava tudo sob controle dele, tanto que mais tarde ele começou a contratar qualquer banda que poderia ameaçar a hegemonia de Fresno e NX0 no mercado. Então, na época, o Bonadio teve todas as bandas, Fresno, NX0, Strike... E aí, bandas menos conhecidas que o Fake Number, Evo 84, não sei o que, tinha todas. Temo ponto. Só que ele pegou essa galera pra geladeirar. É mesmo? Geladeirar. Que cruel, cara. Super. Porque, ele tem que administrar uma coisa, né? A empresa dele. A empresa dele tem que dar certo. Se essa empresa, o capital dela é vidas e sonhos de pessoas, aí tu explica a indústria musical. Entendeu? O capital da indústria musical são... As coisas que a gente falou aqui, os traumas, as coisas que eu vivi, a minha vontade de me matar, cara, falando... isso é o capital da indústria musical. Então, se tu é dono de um escritório, dono de uma gravadora, tipo assim, essa é a tua moeda. Então, tu joga essas moedas como quem tá, tipo assim, investe mais isso aqui, não sei o quê, faz isso aqui, mas são os sonhos das pessoas. Ah, isso aqui não deu certo. Pra ti foi só um negócio que te fez perder ali 100 mil reais, mas pra aquele cara, ele é o grande tiro da vida dele, assim, a grande coisa que parecia que ia rolar. Ele te assinou com a gravadora, não rolou, tipo assim, é o sonho do cara que acabou. Mas pra ti... É capital, é tipo assim, tá vendo uma planilha de Excel. Nossa. Então assim, vamos botar esses caras na geladeira. Mas é tipo assim, vou ficar com esses caras todos aqui e se algum deles bombar, ele já vai estar comigo. Mas eu não vou fazer nada pra que isso aconteça. E aí, mano, aí Alguém Te Faz Sorrir entrou, que foi o segundo single. E que aí, essa música tocou, foi tipo a música mais tocada, ela foi a segunda música mais tocada do Brasil por muito tempo. Ela não foi a primeira. Hoje não tem mais rock nas top 100. E essa música é sobre você Corno, mesmo. Cornaço. É. Mas é porque a impressão que dá é que, assim, você fala, você vai encontrar alguém que vai sorrir e tal, e se alguém, tipo, você, eu vou me transformar. Eu juro que eu vou ser alguém. É, o primeiro refrão quer dizer uma coisa, né? O primeiro refrão quer dizer... Parece um lance meio Shyamalan, sabe? Um plot twist, assim. Ah, esse cara sou eu. É, então, total, esse cara sou eu. O primeiro refrão, tanto que a letra é um pouco diferente, o primeiro refrão, ele tá falando sobre que se encamina, vai ouvir a música ao lado de alguém que faz ela sorrir, que nesse caso não sou eu. E aí, no segundo verso, o cara convida-me, não, tente me ouvir, tente me ver, um outro alguém, eu vou mudar, eu juro que é você. Eu vou ser esse cara, já parafraseando o Roberto Carlos 10 anos antes. E puta que pariu, essa música estourou muito, assim, porque ela tava numa versão diferente do que era no Ciano, que ainda tinha uma coisa de banda, e ela era uma baladinha R&B, assim, que o Bonadio convenceu a gente a fazer, e ela é bonita enquanto música, mas que, putz, pra uma banda que 2 anos antes tava tocando Quebras Correntes, Cada Posto, Essa Rua, o público não conseguiu acompanhar muito essa transição muito rápida. Então existia esse público novo, que ama alguém que te faz sorrir, e um público que também era muito grande, porque a gente era uma banda underground muito grande, que tipo assim... Ah, não tô entendendo. Por que agora o meu vizinho brega gosta de Fresno também? Tá ligado? Por que agora minha irmã mais nova tá gostando da banda que eu gostava porque eu era underground? Então rolou uma coisa assim que ficou estranho, tipo, perceber o público dividido, assim. O que acontece é que o público mainstream, ele ouve o que está tocando nas top 10. Ele não se fideliza a nenhuma coisa daquelas. Então, quando tu vê o Victor Clay, que tem a música mais tocada desse verão, oh, salves, aquelas pessoas, ele precisa pegar o máximo dessas pessoas que ouvem ele hoje, que são milhões, pra trazer pra ele, assim. E esse é o grande desafio. É, tipo assim, o mainstream é isso, é como se tu jogasse uma tarrafa no oceano. E em algum momento todos os peixes do oceano estão olhando pra ti, mas o que tu tem é quanto essa tua tarrafa, pra quem é de Floripa, sabe o que é uma tarrafa. Tarrafa é uma redezinha de pesca. Então, assim, só que tu só tem uma tarrafinha. Aí a tua música é essa tarrafa. Se tu tem uma música muito pop, olha, muito a referência bem feita. Referência náutica. Se tu tem uma música muito pop, muito bem feita, cara, ela consegue pescar pessoas pra quando tu não tiver mais esse apoio do airtime em rádio, tu tem público que te ouve. A internet possibilita muito isso. E a gente, meu, com Alguém Te Faz Sorrir e uma música, essas músicas, a gente pescou muito longe, assim, que é aquela coisa, o guardinha da rua. Eu sou conhecido na rua, parado na rua, até hoje, por pessoas que são meio que dessa época, assim. Eu sou aquele que dessas pessoas. Que é tipo, ah, aquele cara que tem aquela música lá, guri legal. E isso nos levou a níveis de surrealidade, tipo cantar no trio elétrico naquele ano, no trio elétrico da Ivete Sangalo, porque, ah, esse cara tá fazendo sucesso, vem aqui cantar comigo, não sei o quê. Bizarro, mano. Quando eu vejo hoje os hits do momento, eu falo assim, será que os nossos hits do momento na época era isso? Era o Jennifer? Porque, sabe, eu não sei, porque a gente não consegue saber. Porque ainda tinha, naquela época, ainda tinha um bagulho assim, não, isso aqui é popular e isso é pop. Então, popular, que é tipo assim... O Dair José, o Brega. E hoje, as classes média alta, todo mundo ouve tudo. E então não existe mais uma coisa entre. Não existe mais o popular Brega e o popular AB, descolado, urbano. Hoje em dia, todo mundo ouve tudo, sabe? Tudo é meio que uma mistura de tudo, assim. O sertanejo, ele cola tudo que tiver rolando naquele momento, assim. Mas enfim, essa história, essa batalha que você tá contando, assim, o capítulo Redenção, parece... Você tava falando das três músicas, parece que tem um fim, assim, parece que vai chegar num ponto. É, não, mas o que aconteceu foi que, assim, beleza, a gente tá muito bombado. Tanto que eu me lembro que aí a gente fez um show no Espaço das Américas, tipo assim, do hangar pro Espaço das Américas, cabe 9 hangares dentro do Espaço das Américas. Aí a gente fez um show no Espaço das Américas, e aí eu me lembro que tinha tido uma briga muito bizarra com o Bonadio na época, tipo, de treta de gravadora, dele falar assim, vocês não estão bombando o suficiente, por que será que vocês não estão bombando o suficiente? Eu acho que essas roupas que vocês usam não são legais, sabe, rolavam umas que tu se sentia muito, que horror, mano. E eu me lembro que numa semana que tinha dado essa treta toda, a gente fez um show, aí ele entrou no palco pra nos dar o nosso disco de ouro, 75 mil cópias vendidas. De Redenção. Do Redenção, e eu lembro que eu cheguei em casa e fiz uma cena de filme, assim, que eu tava com uma namorada na época, ela, não sei o quê, eu tava muito puto por alguma coisa, e aí eu peguei esse disco de ouro e arremessei. eu virei essa pessoa de filme, assim. Caramba, porque cara. Isso aqui é mentira, caralho, isso aqui é mentira, esse disco aqui não é meu, isso aqui é do Bonadinho, essa galera aí que só conhece, essa galera nem me conhece, nem conhece minhas músicas, não sei o quê, eu entrei numas. Que bom que a gente não tinha muita rede social na época e eu não ficava falando o que eu pensava na época, porque eu pensava muita besteira. Porque eu comecei a síndrome do impostor, que rola quando a pessoa bomba muito, mas assim, tu bomba, tu hypa, as pessoas te curtem o teu trabalho, mas tu quer ter o controle sobre tudo, porque tu é um maníaco do controle, uhum. Isso, mas eles não estão me curtindo pelas coisas certas, sabe? Começa a entrar nessa, assim, e não relaxar, tipo assim, ah, que bom que eu estou tendo uma chance de fazer sucesso, que bom que eu estou tendo meus 15 minutos de fama. Eu só pensava assim, cara, eu sou muito mais do que isso, Mas isso é ego falando, é só o ego falando assim, o ego que, meu, é entorpecente, é droga. E aí eu me lembro que eu... Não foi um momento legal, assim. Esse Nossa, momento que pra todo cara. Mundo... esse é o momento que no filme... Ganhou tipo o troféu, né? Ganhou esse filme, um momento né? Que no filme do The Wonders é aquele momento que toca como se fosse um clipe e a banda subindo nas paradas e as roupas ficando mais fodas e os shows ficando mais fodas. Esse momento, pra mim, era tipo assim... Ah, não sei o quê. Eu só quero sobreviver até o próximo disco. Que aí o próximo disco eu vou fazer do jeito que eu quero e vai ser muito incrível, sabe? E foi isso? Revanche foi isso? Revanche é uma resposta a isso? É. Tanto que o disco todo... Várias músicas ali são declarações de ódio ao Rick Brasil. É mesmo? Total, mano. Tipo, você, o disco fala muito sobre estou preso e não sei o quê. E a revanche, eu quero viver mais, eu quero falar além mais. Além do que você programou. Mais, além do que você programou. É tudo declarações de amor, só que não ao Rick Bonadil, que produziu. Esse disco aí, aí que tá. Uma coisa que é o que eu tava falando, é a indústria da música. Ele viu que, assim... As rádios foram ficando cada vez mais pops, ou seja, uma música do NX Zero que tocou em 2007, em 2010 ela já não tocaria mais, porque a rádio foi precisando ficar cada vez mais pop. Essa rádio que já tava assim, ó, agora tem que ser versão acústica, ó, agora tem que ser uma versão acústica sem nada, de preferência com a participação de alguém. Uhum. Hoje virou o quê? Hoje a Rádio Mix tá em 16º lugar, uhum. e começou a tocar popular, sertanejo, sim. axé, sei lá. Uhum. E tipo assim, ou seja, a gente veio de uma época que o auge da abrição de perna era uma versão acústica, uma versão, ou uma versão light que a gente fazia na gravadora, que era uma versão com a guitarra um pouco mais baixa, os pratos da bateria um pouco mais baixos. Hoje em dia, tipo assim, não tem como tocar isso. Então, já tava acontecendo isso, que a rádio precisando ficar com um som mais top 40, mais popão, o Rick percebendo nos nossos shows e na vida assim, bah, não vai ser Fresno na banda que vai descer mais um degrau. O natural seria a gente fazer um disco... Depois do Redenção, mais pop ainda. Uhum. Aquele disco contrário. Só de baladas. Uhum. Só de novos, alguém que te faz sorrir. E era isso que nos aconselhava muito. Faz isso. Eu tinha a bagagem atrás de mim. Eu não vivia só aquele presente. Eu tinha um monte de coisa que na época, pra mim, eu precisava honrar. Assim, tá, mas eu não sou isso. Eu não sou só isso. Eu sou a dessa. Aí você fez um disco que parece Faith No More. É, a gente ficou muito bravo. Mas o que, que é isso? Isso aí, na verdade, é o Rick Bonadio falando assim... Quer saber, meu? Foda-se vocês. A gente ficou no estúdio B, que era o estúdio menor, e falou assim, ó, grava esse disco aí. Aí ele mixou uma música desse disco, que é Deixa o Tempo, que foi o single do disco. Mas assim, já viu que não é a gente que ia ser o band, grande banda crossover dele. E o melhor, ele viu que não... Não sei se ele viu, mas assim, não haveria banda crossover. O que eu falo banda crossover é uma banda de rock que... Faz o crossover entre o rock e o pop. Sim. E às vezes fica só no rock. Sei lá, um exemplo tosco disso, mas que é muito exemplo disso, é o Nickelback. É tipo assim, sério, eu não gosto. Mas é uma banda que assim, look at this photograph. O mundo inteiro conhece a música. Aí depois eles lançam vários singles pesadões, rock and rollzão, não sei o que, não sei o que. Aí pum, um crossover de novo. Metallica, tá na tua camiseta. É uma banda que fez crossover, do metal pro pop. Todo mundo ouviu lá Nothing Else Matters, aquelas músicas do Black Album. E depois Load, Reload, todo mundo ouviu, porque era MTV ali. Mas aí eles eram uma banda de metal. Então ele viu que Fresno não era o crossover e viu que o crossover tinha que ser cada vez mais bizarro. E viu que foram surgindo bandas que não tinham a bagagem que a gente tinha, ou seja, eles não precisavam trair nenhuma convicção pra ser o pop que a rádio precisava tocar. Que foi quando surgiam umas bandas depois da gente, cara. O Cine, o Restart. São bandas que já surgiram ouvindo esse rock de rádio. Tá, a gente vai fazer isso aí então. Então são bandas que conseguiriam ir mais pop ainda. Do que a gente era um limite, assim, que não tem como fazer mais pop do que isso. E nem o Cine, nem o Restart eram do Bonadio. Eram bandas de outros empresários e que nos anos seguintes, 2010, 2011, 2012, a hegemonia ainda no quesito banda em rádio foi pra essas bandas e depois mais depois, ninguém. Depois teve acabou, mais banda. Né? Depois a MTV acabou. É, e aí... Então, Revanche, ele é mais livre porque é o Bonadio se importando zero com a gente. E mesmo assim, teve hits nesse disco, cara. Teve... Deixa o Tempo, tocou bastante rádio. Eu Sei, que foi um hit da banda forte também. E ainda teve Porto Alegre, que não por acaso, é uma música que qualquer gaúcho conhece, assim. O que a gente fez com essa maldade? Dilug, a mentira é sobre isso? Ah, como, total, mano. Como o pão que o diabo amassou. É, mas isso aí também é umas coisas é de... É sobre isso? É sobre pô, essa prisão do Bonadio. É sobre essa prisão do Bonadio e também tem um bagulho que era novo na nossa vida. Mas eu comecei a ter as relações que, tipo assim, eu ainda acreditava num amor, assim. Uhum. Eu namorava uma mina e quando, na verdade, ela era, tipo assim, sei lá, uma... Na minha visão da época, tipo, uma alpinista social. E eu, tipo assim, aí agora ela tava... Sabe, Delug é sobre isso, assim, é sobre uma relação com uma alpinista social. Sei. E fala muito de... E quando a sua casa desabar, era quando a sua cara desabar. Só que era, ninguém ia entender quando a sua cara desabar. Aí virou quando a sua casa desabar, fica mais genérico, assim. E é meio cruel também, não sei. Mas olha só pra você, ficou horrível, assim. Eu tô falando vários bagulho que eu não concordo hoje. Tipo assim, cala a boca, Lucas. Tipo assim, meu, não, vive mas a tua vida. Mas era o seu momento. Era o meu momento, assim. Porque é isso, então, assim, a vida... Por isso que eu falo, não tem como separar minha vida das minhas músicas, porque aí eu já tava falando sobre o quê? Sobre problemas que eu não tinha 5 anos antes, que é tipo... Ah, sobre esse relacionamento com uma mina que seria querer se aproveitar da tua fama pra, às vezes, ficar com caras ainda mais famosos do que tu. Uhum. E que tinha isso e tem. Isso faz parte do ecossistema de tudo que é bombado hoje. Só que, assim, hoje essas pessoas estão atrás de youtubers. E caras também atrás de minas, tá? Existe um grupo de todos os sexos. E, tipo... E essa coisa virou um tema de música, que não teria sido tema em outro disco. Então, e o Revanche, ele é super livre nesse sentido, porque na verdade o Bonadio já disse, ah, foda-se, vocês lançam isso aí. Ele parece um disco um pouco angry, né? Assim, um pouco raivoso e ao mesmo tempo um pouco saudoso também, né? Tem Porto Alegre que você falou. Eu sei, fala muito disso também, saudoso. Né? Saudoso. E também a gente sonoramente, assim, ah, viu como a gente é uma banda de rock, aquilo que vocês viram lá na Redenção, ah, ninguém viu, foi só um espirro. Mas o nosso maior tiro, ou seja, o disco que a gente teve o maior tempo na televisão, no ouvido das pessoas, na cabeça das pessoas, foi o Redenção. Então aquilo ali é uma imagem que as pessoas têm da Fresa até hoje. Uhum. Poucas pessoas, assim, é uma porcentagem pequena que continuou seguindo e viu essa evolução e, nossa, uau, que legal, e continua sendo fã hoje. Tanto é que é um número grande, tanto que a gente consegue. A gente ainda vive do que a gente faz, a gente ainda tem números bons, ainda tem lá 500 mil pessoas todo mês que ficam ouvindo música no Spotify da gente e que nos mantém vivo e artista e tocando no Brasil inteiro. Mas quem não é fã da Fresa até hoje tem essa imagem, alguém que faz sorrir, aquela banda pop. Eu lembro quando teve um VMB que a gente ganhou o prêmio de melhor artista pop, sei lá, e a gente ficou tipo assim chocado, por que a gente não tá concorrendo com as outras bandas de rock? Por que a gente tá concorrendo? Só que ao mesmo tempo as bandas concorriam com a gente em pop, era tipo Jota Quest, Nando Reis, Skank, tá bom, eu prefiro estar nessa companhia do que estar na companhia desses roqueiros aí, paia. E aí eu quero ser o Skank, né? O Revanche, ele tem essa raiva aí que também a gente, não, a gente é rock, tanto que ainda tinha um resquício desse sucesso todo do Redenção, e a gente foi fazer shows da turnê do Revanche, tipo em rodeio, em coisa meio de adolescente, criança, assim, no parque de diversões lá no Hopi Hari, fazendo vários shows, e a gente via assim, a galera assim, tá, mas... Né? Porque era um show que beirava o metal em vários momentos, assim. E agressivo, falando umas coisas fortes, assim. Eu lembro que rolava isso, assim. A gente sendo roqueiraço, mas aí, tipo umas crianças meio olhando, assim. Uh-huh. Aquela criança na cacunda do papai, assim. Tipo assim, que porra é essa que esses caras estão cantando? Toca alguém, te faz sorrir aí, caralho. E tinha isso. Eu queria falar aqui do Cemitério de Boas Intenções, mas eu quero ir logo pra Infinito, que é o meu disco preferido, assim. Foi o disco que... Cara, que banda é essa? Eu nunca tinha ouvido. Por quê? Quando eu tava fazendo minha pauta aqui, quando eu tava estudando pra fazer essa pauta, eu criei uma playlist pra mim mesmo, que eu chamei de Fresno 101. Olha. E aí, quando chega no Infinito, eu coloquei as músicas, eu não peguei todas as músicas. Uhum. É, então eu tenho Homem ao Mar, Infinito, O Resto é Nada Mais e Diga Parte 2. Uhum. E essa sequência de músicas, cara... É o começo do disco, né? Essa sequência de músicas, ela é brilhante, cara. Eu fiquei... Depois que eu vi umas 3 ou 4 vezes, eu tava assim, cara, essas músicas... Caramba, eu fui olhar pra ver se não era uma única música, porque dá a sensação que é, né, ela vem uma atrás da outra, eu falei assim, é uma música só que tá indo, porque é sinfônico, parece gothic metal, parece... Tem tudo aí. Pois é, cara, e aí eu fui ver, não, são várias músicas uma atrás da outra, e eu queria muito falar sobre elas, cara, sobre Homem ao Mar. É sobre guerra, é sobre relacionamento mesmo. É sobre o que começa essa música. É importante falar um pouco sobre o que foi o Cemitério das Boas Intenções, que seria... O Cemitério das Boas Intenções, resumindo, a gente ainda estava lá no Arsenal, mas a gente já não conseguia mais um telefonema com o nosso empresário que pegava 40% do nosso dinheiro. A gente não conseguia mais falar com o cara. Ele era sócio majoritário da banda, porque cada um de nós tinha o que restava, né? Dividia em 4, ou 60, sei lá, ou 70, enfim. E o cara tinha 30%. E em cima a gente não atendia o telefone, eu não tenho tempo pra vocês. E a gente começou assim, que merda isso, né? Putz, cara. vamos fazer um negócio então. Vamos gravar um EP. A gente gravou um EP no Costela, que é o estúdio underground dos amigos nossos. Vamos lançar esse EP na internet? Vamos. Aí o Bonadio descobriu que a Fresa existia de novo. Ele, Lucas, eu fiquei vendo aqui que vocês lançaram um EP e, tipo, vocês nem me avisaram. Me senti traído. Isso é um absurdo. Vocês estão fora da Arsenal. Eu... Ah, graças a Deus, cara, era só isso que eu queria. E ele, mas pra vocês ficarem liberados mesmo, tem que pagar não sei quantos mil reais aqui, que é porque o Tavares gastou umas horas de estúdio aqui, não sei o quê, do projeto solo dele, tem que me dar tanto. Aí ele inflacionou um bagulho, pediu um dinheirão pra época, assim. Aí eu falei, quanto que é? Tá bom, toma. Pá! Aí ele... Oh! Aí ele, porque ele fez a clima pra nos prender, assim. E eu, tá bom, pagamos. E eu, nossa. A gente se viu... Livre da gravadora. Ainda, como se fosse um trem, assim, ainda tinha carvão desse sucesso que a gente vinha fazendo. Então, parecia que tava certo essa nossa transição pro cemitério, que é um som pesado e pesado, cru. É. E ele é cru também, assim. E raivoso também, né? A gente muito morre raivoso. Sozinho. Nossa Senhora. Vamos falar sobre ateísmo para as crianças que há 3 anos atrás estavam ouvindo alguém te faz sorrir. Ué, pra... cara, isso é educação. Claro, uma hora alguém te faz sorrir, não é Jesus, não, é o capiroto. E aí, mano... Cara, aí, mas assim, pra gente era uma eternidade, mas pensa pro público. Eu mesmo acompanho as bandas, eu falo assim, sério que já tem disco novo dos caras? Eu quase não ouvi ainda aquele disco anterior, mas pra gente era uma eternidade esse tempo entre um disco e outro. Então, a gente fez o cemitério, e aí, nesse meio tempo, a gente se sentia tão preso, até nas amarras estéticas de a Fresno tem que soar assim, porque é uma banda de rádio, porque é uma banda isso, que todos nós foram desenvolvendo projetos solos, paralelos, principalmente eu e o Tavares. Tavares montou o Esteban e eu montei o Bishop, que aí no Bishop, beleza, eu só canto inglês e tem que ser diferente da Fresno. E aí eu fiz a primeira coisa que eu fiz na vida que foi elogiado pela crítica. É lindo, foi gente. O disco do Bishop. É lindo. E eu falei, tá, mas por que você não elogiou a Fresno também, sabe? Eu comecei a entrar numas, assim. E aí tanto que teve um ano que eu consegui botar 2 discos nos top, nos discos da Rolling Stone, que primeiro era o meu sonho, eu botei 2, foi o Infinito e o disco do Bishop. Merecidamente. É, porra, foi um ano animal. E aí eu lembro que eu fiquei assim... nessa... Não, foi o Revanche e o Bishop. Foi em 2010. Mas enfim, e aí o que aconteceu foi que a gente tinha coisa sobrando da banda, porque a gente achava que pra música ser da Fresa, ela tinha que ser de um jeito. E esses projetos solos, por a gente estar popular na época, eles bombavam por tabela. Aquela época, que tudo que tu fizer, dá um peido, bomba. Acho que ia montar, fazer projeto de eletrônico, agora eu sou eletrônico, tipo Justice. E colava a gente pra caralho, porque tudo que tu faz, sabe, tu tá alavancado, a palavra. Só que tu não percebe, tu acha que aquilo ali é tu. Sei. Teu ego acha que aquilo ali é tu, que eu sou foda mesmo, então, né? Pô, que legal que você é foda, né? Só que tu não percebe que tu ainda tá colhendo coisa de uma outra época, assim. E ao mesmo tempo, sempre com essa noia de querer que as pessoas gostem de ti pelo que tu tá fazendo hoje, não pelas outras coisas. Tu quer dirigir a gostação das pessoas. E aí rolou o cemitério. Isso foi no final de 2011. O Tavares já tinha certeza que ele ia sair da banda. E ele só não avisou eu. Que coloquei ele na banda. Ele tinha falado pra todo mundo. Então eu já tinha certeza que ele saía da banda. A gente já não tava mais no Bonadio, então não havia mais nenhuma garantia de que a Fresno iria ser alguma coisa. E eu percebia nos 2 caras que tinham entrado mais recentemente na banda, que era o Tavares, que tinha entrado em 2006, e o Bel, que era o baterista, que entrou em 2008, quando o Cooper saiu. Ou seja, eles já pegaram a banda grande. Então quando eles viram a agenda de show começar a cair... E o moral da banda começar a cair um pouco, porque a gente não tá mais tão bombado quanto a gente tava um ano atrás. Pra mim, pro Vava, era tipo assim, eu continuo no lucro, eu comecei essa porra. E pra eles, eu senti o moral deles indo embora, assim. Porque na cabeça deles e das pessoas que trabalhavam com a gente na época, os holds ali, tipo assim, ih, Fresno já era, tá ligado? Eu sentia isso, assim. Tanto que aí, quando a gente gravou o cemitério, que foi... Eu fui muito pilhado pelo Tavares a gravar o disco mais arregaçante do mundo, de pesado, de entrar nesses temas. Mas ele só tava pilhando porque ele não ia defender esse disco na estrada. E aí, quando a gente lançou o cemitério, passou aquele verão e o Tavares falou, tchau, não sou mais da Fresno. E eu, o quê? Porra, agora que a gente precisa estar junto, agora que a gente precisa estar unido, agora que a gente tem que reinventar o nosso público, reinventar tudo. Tu vai abandonar a filha da porra. Eu fiquei muito pior do que uma mulher traída, assim. Porque a amizade eu senti traído, assim. Foi assim, compromisso. Eu senti um bagulho que nem é mais tanto isso. Mas na época foi tipo assim, como isso é possível? É, uma banda é um casamento, né? É igual, pior que um casamento, porque tu não come os caras, assim. É pior que um casamento. Tipo assim, é mais o motivo ali, ele é mais... Ele não tem o lado do amor que tu sente pela tua mulher, assim. É um bagulho... É um compromisso de uns caras. Tem um lance de fidelidade. É, exatamente. Tem um lance de... É, mas então, é o compromisso de uns caras eu ali. Eu te ajudei quando você precisou me ajudar, né? É isso. Eu senti isso aí. Eu lembro que eu fiquei muito traído, assim. E aí, o infinito, tudo que tem de bonito nele... Pô, é foi motivado por eu estar com muita raiva. É tipo assim, eu vou fazer o melhor disco da minha vida. Nem que eu tenha que gastar todo o meu dinheiro do meu bolso. Uhum. Ele vai ser muito foda, ele vai ser humilhante. Ele vai começar com as 5 primeiras músicas, elas vão ser tipo assim... Vou afogar o sentimento por trás disso. Era tipo assim, mano, vocês vão ver. Porque quando o Tavares saiu, o público da banda também ficou assim... Ih, Fresno já era. Principalmente o público que conheceu a Fresno já com o Tavares, o público mais, esse público mainstream, pra esse público a Fresno era indissociável dessa imagem do Lucas Tavares. Pra quem conhecia desde antes, não. Uhum. Então, inclusive pra quem conhecia desde antes, na cabeça deles o Tavares é aquele cara que entrou quando a banda ficou popzona, então a galera às vezes nem curtia muito, assim. Sim. Mas 90% do público falou assim, ah, então a Fresno já era, acabou, né? Como todas as bandas dão uma bombada e uma hora some, né? 90% das bandas. E eu, então, o Infinito, tudo eu assim, não é isso, não vai ser isso, não vou deixar que seja isso, isso não pode ser. Então, é por isso que tudo que tem nele de bonito, assim, é eu com muita raiva e muito amargo, assim, com o que as pessoas estão achando. E que bom que eu consegui transformar isso em, tipo, eu e... Mas isso tá na letra ou tá só no... Ah, no tem resultado? Na letra, porque, tipo assim, meu... Homem ao mar é o cara que pulou do barco, que no caso era o Tavares. Um e, lado tipo, finge pedir paz, o outro nunca escutou. Essa música é justamente sobre esse navio aí que tava afundando e alguém pulou antes da hora. Ela tinha uma letra maior antes, só que era uma música que se chamava O Barco, que ela nunca ficou muito boa, porque talvez ela se referia a essa história do Tavares muito diretamente e poderia ficar estranho, chato, assim. E aí virou Homem ao Mar, que eu precisava de uma música pra começar o infinito, assim, e ela já começava no 220, porque vinha do Revanche, que era um bagulho pesado, e o infinito não é um disco tão pesado em termos, não é tão metal quanto eram as coisas que estavam vindo antes, então eu precisava começar com alguma coisa que fizesse essa linha de, essa condução. Tanto que ela emenda com o infinito, que era a música que fez esse disco existir, e aí depois veio o Resto Nada Mais, que é a primeira faixona sinfônica zona da Fresno, que ele falou rapidão, assim, vai ter orquestra agora! Infinito, peraí, rapidão, vamos falar, eu quero falar dessa música, mas infinito é sobre isso, assim, quando você fala, se eu pintar um horizonte infinito, eu vou chegar num lugar só meu, é essa, meio essa ideia, assim, de tipo, ah, agora eu vou pôr tudo isso aqui pra trás. Total. É sobre essa história da banda, é sobre, cara, esse desconhecido, assim, sobre... Ter um novo amor pra viver. É, sobre um rumo ao desconhecido, que, tipo assim, eu tinha me... Parecia que tinha um caminho a seguir, que, de repente, tipo assim, não tinha mais uma gravadora, não tinha mais alguém impressionando, assim, ó, o disco tem que sair tal dia. Agora era nós, no caso. Eu, o Vavo, o Mário, que tinha entrado pra banda tecladista, e o Bel, que eu achava que ele tinha saído junto com o Tavares, mas ele falou, não, eu vou ficar. E aí ele ficou mais um ano na banda e depois ele saiu. Então, assim... Mas o núcleo do começo da banda era muito eu e o Vavo. E tudo esse disco, assim, essa história, vamos lá! Surgiu muito de uma conversa que eu tive com o Vavo logo que o Tavares saiu da banda. Quando ele saiu da banda, eu falei assim, vamos acabar a banda então, acabar em alta. Eu tive essa viagem. Eu quero fazer faculdade de música, eu quero me mudar, eu quero sumir do Brasil. Eu na verdade, tava com vergonha, possibilidade da Fresno virar um fracasso, assim. Eu não queria ver as pessoas na rua, eu não queria pessoas me perguntando, mas a banda ainda existe? Que eu recebo essa pergunta todos os dias, só que hoje ela não me deixa mais brabo. Mas na época eu ficava muito ofendido, assim. Então eu preferia, tipo... embora, sumir do mapa do que enfrentar e, sei lá, continuar no trabalho, assim. E o Vavo foi o cara que, na época, que é fundador da banda comigo, falou assim, mano, só saiu, a gente vai fazer esse disco. A gente sempre fez os discos, sempre foi nós, tá ligado? Então vamos fazer esse disco. E aí, então, eu devo 100% ao Vavo esse tapa na cara, assim, de... Que legal. E aí, meu, vamos continuar. Foi a gente que começou isso, essas pessoas... Bonadio, Tavares, não sei quem, tudo passou, mas é nós no quarto. Cara, é lindo como isso tem a ver com a letra, cara, porque eu não sei o quanto é sobre isso e tal. Ah, mas é. Pô, serei sempre eu, as palavras, e o resto é nada mais. É um pouco isso, né? Claro que é. E, tipo, de você abraçar essa situação que você tá vivendo. Agora, por que é um sonho de um Visconde, cara? Eu sei que você falou no começo do quando a gente tá falando de jogo, mas sim. Tá ligado com isso também? O sonho... Não, é que essa música fala sobre um sonho que eu tive. Uhum. É um sonho que eu tive muitas vezes. Que você era um Visconde. Não. É que o Visconde foi meio que pra ter essa costura, que é um outro projeto que eu fiz nesse meio tempo. Eu vi as músicas. Então, é uma coisa que eu faço muito, que é ficar criando easter eggs de uma coisa, de um projeto pro outro. Entendi. Às vezes eu parafraseio uma música de um projeto em outra música e... Tanto que o Diga Parte 2, que vem depois, tem uma Parte 1 que tá lá, né? É, que é uma confusão essa história. A Diga Parte 1 era uma música que ia sair no Revanche, mas ela era muito mansa. Uhum. Pra ser uma música do Revanche. E era uma música que eu lembro que o Tavares tinha cantorolado umas coisas dessa música. E eu transformei em Diga Parte 1. Só que a Diga Parte 1 nunca tinha sido gravada. Aí eu joguei ela no Visconde, um projeto solo meu, mas como uma música que é minha e do Tavares. E aí quando eu tava fazendo o disco, eu nem falei. Nessa época eu não queria ver o Tavares na minha frente. Assim. Uhum. Então a gente não se falava de jeito nenhum. Hoje a gente se fala, quando você lembra de uma coisa engraçada, às vezes ele é a única pessoa do mundo que eu sei que vai achar aquilo engraçado, que a gente ainda tem esse laço, assim, eu vou lá Vocês e mando pra ele. Agora? Cara, a gente se dá bem, mas que é que bom. Amigo pra mim é um cara que eu vejo direto, ou pelo menos que eu falo direto, ou que eu penso direto, ou que eu conto nos momentos da minha vida, assim, mas existe, hoje a gente tem uma relação, assim, eu não considero, mas nem de perto... Que o cara é meu inimigo, mas ao mesmo tempo... Eu, por exemplo, ele vai em festa na minha casa. Não, entendi, tipo assim, vocês se dão bem. A gente se dá bem, que bom. Mas os fãs fantasiam muito o dia que a gente vai voltar a compor junto, que a gente vai voltar a fazer um bagulho junto, assim. E eu meio que percebo assim, bah, eu não sei se eu superei a ponto de fazer isso. Não sei se eu quero, ou se eu vou estar só brincando. Que lance do fanservice, né? Aham, sim. Fanservice. Eu vou estar fazendo isso pros fãs, mas vai fazer bem pra mim? Ou vai regurgitar um monte de coisa que eu tô ainda meio que resolvendo dentro de mim, assim. Aham. Então, os fãs têm essa fantasia, mas tá longe ainda de acontecer uma coisa. Mas, pô, é um cara que ao longo do tempo, assim, a gente voltou a se falar uns anos depois. E, tipo, chegou a ficar até mais amigo, assim, durante um tempo. E depois, pelo menos eu fui meio que sentindo assim, tô voltando a me sentir mal. E não tem nada a ver com ele, tá ligado? Tava até a ver comigo. E, tipo, enfim, é muito pessoal esse papo. Aí eu lembro que eu digo a parte 1 que nunca tinha rolado no disco da Fresno, que rolou lá no Visconde. Aí depois rolou o Diga Parte 2, que também, por ela ser derivada do Diga Parte 1, ela não existiria sem o Tavares também. Ela tem a mesma melodia, né? É, então teve até uma treta, que foi, já estávamos tão tretados que essa treta quase não soma no meio da treta que eu tinha com ele. Uh-huh. Que ele ficou revoltadíssimo porque essa música estava no disco. Assim, nossa, eu participei dessa música indiretamente, mas participei. Uh-huh. Então rolou toda uma treta. E ainda é treta, principalmente porque essa música foi o grande sucesso desse disco, assim. Aí esse disco, mas ele foi todo feito muito na raiva, assim. Eu gosto muito dele porque talvez uma coisa que eu não sabia que eu queria ou não sabia que me faria bem, que era voltar a ter toda a composição da banda sob meu... responsabilidade, assim. Eu tava ouvindo a letra dessa música, Diga Parte 2, e durante esse período todo de estudo da Fresno, eu tava tentando isso, decifrar o que as músicas querem dizer. Uhum. E essa música, ela parece muito que é sobre uma novela mexicana. Ah, é total, né? Aquela cena, a casa é minha, mas pode ficar... Tu consegue imaginar uma cena da pessoa cantando e outra pessoa, não sei o quê. Ela é super uma cena, assim. Não, mas sabe por que eu pensei isso? Primeiro porque você fala... Porra, rímel. Exato. É tudo artifício de coisa mexicana mesmo. São três coisas. Primeiro você fala em Usurpar, né, que é uma novela incrível. Totalmente eu aprendi essa palavra com a novela Usurpadora. E aí você fala assim, o grito contido no seu travesseiro ecoa nos lares do mundo inteiro. Então, Televisa. Televisa, devia ter comprado essa música. E aí termina, quando eu tiro esse rímel, eu quero ver o Borrá, que é um negócio mega típico de novela mexicana. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas tem tudo a ver. Inclusive dá uma leveza a mais nessa música que ela... Os fãs, assim, ficam assim, nossa, quem foi a mina que recebeu esse papo, né? Tipo coitada, nossa, ela se matou. Claro que não. Tipo assim, isso aí foi só o meu lado da história, né? E são três atos, né? Dá pra ver, ela é uma história em três atos. Começa tentando uma discussão e aí acaba e depois é agressivo mesmo, né? Já tem total, ódio. Total. Tava brabo, né? Tava brabo e não só com a situação da banda. Tinha outras coisas me deixando brabo, assim. Cara, aí, tendo em vista o que aconteceu com o Infinito, que, tipo, ressignificou a banda pros fãs, foi massa. A gente fez dois clipes cabulosos, que foi o clipe de Infinito, foi o clipe de Marcos Muralhas. Nessa época, a banda nem tinha caixa. Uhum. E eu tava pegando muito pra mim as coisas, assim. Então, foram discos que eu paguei com a minha poupança, assim. Uhum. Pelo sentimento de, eu tenho que fazer essa banda... Sabe, a qualquer custo, assim, né? Cara, falando em poupança, cobra mais caro dessa galera que você produz aí, porque você tem um talento que ninguém tem, que é saber abrir disco. Ah, sim. Porra, você põe isso na porta, escrito, põe na tabela de preço. Aqui a gente sabe abrir disco, caralho. Exato, isso aí, porque, porra... Não, não, mas é... E aí, é tanto que o Maré Viva foi aí, a banda já num outro momento, super ressignificada. O Bel saiu em 2013, que foi o ano que tava rolando a turnê do Infinito, mas foi um ano que a gente ainda não tava sabendo ser uma banda pequena de novo, uhum. né? A gente ainda tinha vícios... dessa fase de gravadora, então a gente gastava uma fortuna com assessoria de imprensa, divulgador disso, divulgador daquilo, de escritório, e a banda tava ficando bem inviável em termos de fazer show, assim. Uhum. Foi um ano que a gente fez muito pouco show, mas que foi um... Pra, é que eu tava de dentro do bagulho e fazendo várias outras coisas, sei lá, nesse ano, nesse mesmo ano, eu apresentei os meus prêmios Nick. Tipo, foi um bagulho muito aleatório, assim, mas que... Então, eu me ocupava com outras coisas também e não me faziam ficar focado só nessa coisa que tava rolando com a banda, que era um definhamento da nossa carreira de show, assim. E aí, foi ficando um clima meio antes do quê. Aí, nesse meio tempo, o Bel saiu, baterista da época, no meio de um pouco de treta, mas aí eu pude realizar o sonho de chamar pra tocar na Fresno o Guerra, que já tocava comigo no Bishop e que era o melhor baterista com quem eu tinha tocado na vida. E aí o Guerra vem. E aí ele também, dia seguinte, veio, entrou na banda com muito sangue nos olhos e com um know-how de banda pequena, assim, meu, você tá gastando muito dinheiro com isso, você tá fazendo muito isso aqui, vamos arrumar isso aqui, não sei o quê. Então a gente foi meio que se reaprendendo a se readministrar. Essa coisa administrativa da banda fica muito a cargo do Vavo também, que é o cara dos números, é o cara que é formado em estatística, que é impossível enganar ele. E tipo... E que ele cuida de uma parte também, boa parte da burocracia da banda, ele... faz com maestria, assim, então a banda voltando a ser independente de verdade. Aí nisso eu já tava namorando com a Karen e eu descobri que ela tinha um sítio lá da família dela, e eu falei, dá pra gravar um disco aqui nessa porra desse sítio? Não deu outra, a gente foi pra esse sítio todo mundo e gravamos 5 músicas que foram todas, não feitas lá, porque elas já existiam na minha cabeça, assim, mas a gente tocou e gravou elas todas lá. E foi um dos momentos de melhor clima da história da banda, assim. Porque era em janeiro, a gente tava super de férias. E uma semana lá, numa boa, na beira de uma lagoa, gravando músicas, assim. Então foi muito tranquilo. E os vocais, a gente gravou tudo de noite, no meio do rio. A gente puxou um laptop e fomos até o... pier, assim, e gravamos o eco das montanhas. Uma viagem, né? Coisa de artista. E o Lenine e o Emicida foram lá gravar lá? O Emicida foi lá. Que legal. Então, e ele, pô, dele ter comprado a ideia, né? Tipo, a Fresno não era a banda mais bombada do Brasil, mais. Então, tipo, esses caras terem comprado a ideia porque eles ouviram a música e gostaram da música. O Lenine, 2013 também foi o ano que eu fui apresentador do Rock in Rio pro Multishow. Então, eu não toquei no Multishow, não toquei no Rock in Rio, que merda, nunca toquei. Mas, e eu fui ser apresentador meio a contragosto, mas, meu, o que eu conheci de gente nesse lugar, mano, sendo entrevistador, foi lá, conheci o Lenine, a gente ficou uma hora falando de música, não sei o quê, bebendo lá, ficando loucão e falando de música. E o Lenine, tem que fazer uma música junto, vamos, não sei o quê. Pum! Mesmo, dia seguinte, são 7 dias de Rock in Rio, dia seguinte, tá os caras do Skank, mesma coisa, Samuel, tem que fazer uma música junto, não sei o quê, uai. Aí eu, vamos. Então, assim, rolou muitas coisas daquilo e que, de fato, eu acabei escrevendo uma música pro Skank, acabei fazendo essa música Manifesto, que eu falei, bah, isso aqui é pro Lenine cantar comigo. Um dia ele foi no estúdio aqui em São Paulo, gravou, e foi uma tarde muito incrível, nossa, assim. O Emicida, então, a música tem a participação do Lenine e do Emicida, porque eu já tinha essa sacada, assim, que hoje em dia é normal, mas é que a música saindo por mais artistas, ela atinge um número de pessoas enorme, assim. Hoje em dia, com o Spotify, é notável isso, né? Tu entra lá no Caetano Veloso, aí tá lá, o último lançamento. É uma música que é uma música da Fresno. Só que ela tem a participação do Caetano Veloso. Então, isso tu consegue pulverizar mais o lançamento. E hoje em dia, se pensa muito nisso quando tu vai lançar um disco. Então, é um mercado que favoreceu a collab, né? Enfim, e aí, com esse disco, eu acho que a gente tava falando daquelas coisas da infância e de enfrentar as tretas da vida. E por isso que eu queria que não ficasse só nos discos compridos, porque no... Eu Sou a Maré Viva, tem a música Eu Sou a Maré Viva, que é a faixa que dá título a esse EP, e que pra mim é a faixa que simboliza a história toda da banda. A gente já tava entrando aí nos 15 anos de banda, Tanto que a performance de Eu Sou a Maria Viva no DVD de 15 anos é uma das paradas que eu não consigo olhar, porque eu sempre choro. Uhum. É tipo, é um negócio que é muita carga, assim. Então, naquele show, foi um show que a gente nem tocou muito bem, eu nem cantei muito bem, porque, mano, a gente não regravou nada. Mas é porque tinha muita carga emocional. Tipo assim, eu não acredito que eu tô vendendo 3 mil ingressos em São Paulo depois de 15 anos, depois... Que foda. Depois da banda, uhum. Depois de todo mundo falar que já era, tanto que eu tava muito nesse clima, assim, sei. Ah, quem? Falaram que já era, né? Uhum. Ainda um clima vingativo, assim. Então, assim, essa música Sua Maria Viva, ela tem essa carga bizarra, assim, porque eu, depois de velho, eu meio que me reaproximei mais do meu pai, e aí eu comecei a ir lá pra Mostardas, que é onde ele mora, que é no. Que eu falo sobre Mostardas na música O Sonho do Visconde, fala uhum. ali, que é uma praia onde não tem nada, nada, nada, nada, nada, não tem uhum. nada, é uma vila de pescadores, e basicamente meu pai, ele mora lá, porque ele morava em Porto Alegre, se aposentou e foi morar lá, porque foi lá onde ele cresceu, e ele mora lá realmente no meio do nada, e lá em Mostardas eu comecei pra lá, adulto já, e lá às vezes a maré é um mar muito escroto lá, afunda barco pra caramba, porque, mano, é tipo muito revoltado o mar. E aí, às vezes, o mar bate nas dunas, às vezes ele atropela nas dunas, às vezes ele entra nas casas das pessoas, assim. Uhum. E é a maré viva, que ela acontece uma vez a cada mês, assim. Nossa, tema náutico. Tema náutico, cara, não tem erro. E aí eu sou a maré viva. E aí eu lembro que um dia eu tava passando pela frente de uma igreja, que eu nem sei se era uma congregação, não sei o que era. Era uma igreja, aí tipo assim. Aí tinha uma palavra, tinha uma plaquinha assim, era assim, aqui era um negócio tipo assim, puta, eu não vou lembrar, mas era tipo assim, aqui se manifesta o, não sei, o Deus vivo. Era um negócio muito assim, e eu sou ateu, não sou cristão nem nada, uh-huh. mas eu gosto de religiões. Sim. Eu gosto da mitologia por trás de todas elas, eu interpreto elas como narrativas uh-huh. pelas quais as pessoas se pautam e que várias delas são massa e uh-huh. várias delas geram vários subprodutos escrotos. E aí eu lembro que eu vi isso e tinha esse bagulho da Maré Viva, eu sou a Maré Viva. Ela era uma outra coisa, era tipo assim, aqui está a Maré Viva, era um outro... Ela não falava sobre mim muito, assim. E aí surgiu essa música. Que eu acho que ela... Uai, ela deu uma pescada nova nas pessoas, assim. E pegou muita gente. Tipo, de novo, já numa banda underground, assim. Já numa banda... Não é underground, porque a gente não é underground, mas assim... Já, de novo, com uma banda independente, com uma banda que não toca na TV. Essa música nem tem clipe, nem nada. Mas uhum. é uma música que as pessoas se identificam bizarramente, assim. E que nos deu fôlego pra depois entrar na Sony... Como uma banda que já tinha passado por outras gravadoras. Uma banda veterana. Olha que é como uma banda veterana. E que a Sony falou, vocês querem fazer um DVD? Beleza, toma aqui o dinheiro, faça um DVD e a gente lança. Ninguém, em nenhum momento, falou, eu quero ouvir as músicas. Uh-huh. Os caras já sabiam o que eles iam ter. Uhum. E eles sabiam que ele ia valer a pena como produto pra eles. A gente fez esse DVD na Sony. Quando a gente se reuniu depois pra fazer um álbum de inéditas, na Sony, a gravadora já tava num outro momento. A gente achou legal não fazer com eles, porque a gente queria ter 100%, 200% de liberdade para fazer este sim, a Sinfonia de Tudo Que Há. Que foi em 2016. É quando eu levei a quintessência o bagulho da ópera. Ele foi escrito, o começo dele, eu tinha... Quando eu fui em 2014, eu fui jurado de um programa que ninguém assistiu, chamado Breakout Brasil, uhum. que era um The Voice, tipo um superstar, só que era da Sony, e que lá eu conheci o Marcel, que é amigo da galera aqui do B9, e que ele é um roteirista, e ele, Lucas, a gente tem que escrever um musical. Acabou que a gente nunca escreveu um musical, mas eu escrevi as músicas, e eu queria que fosse esse musical, rock, muito... operístico, assim, muito dramático. E essas músicas são a sinfonia de tudo que é um musical, no fim. É. Uau. Nunca virou musical, nunca foi escrito como peça de teatro, mas aí é esse musical sobre este cara que enxerga o som das coisas e ouve o som das coisas, então ele nem sabe que ele sabe tudo. Ele enxerga o som do universo, na verdade. Sei. Assim. E aí ele percebe o universo se desafinando, ou seja, precisando de uma nova canção, como se fosse virar o disco do universo. E ele é apresentado com essa missão, tipo assim, tu é o cara que vai fazer a música que vai resolver tudo. Porque tu é o único cara que tá ouvindo ela, então tu é o cara que sabe o que ela precisa e a gente não ouve. E então o disco é todo esse, a busca da batida perfeita. É a busca dessa canção definitiva que vai salvar a todos nós. Cara, que sensacional. É uma treta. E é o que eu tô falando... Quando eu tava estudando toda essa discografia, uhum. a sensação que deu é que eu tava vendo uma jornada do herói ali. É, e esse disco ele foi feito 100% em cima da jornada do herói, assim, como ele se construiu como disco, o primeiro ato, uhum. aí chega o grande desafio. Tem desafio. Aí tem umas tretas, aí tem uma solução e no final uma grande epifania. Tem uma... E depois tem a volta pra casa. É, que é... Canção Desastrada, que é a musiquinha que é só a calminha voltando pra casa. Tipo, quando termina o Super Mario, que é eles voltando pra casa, assim. Os mas a própria discografia, ela é também uma jornada de herói. O problema é que ela não acabou. Exato, mas esse era o ponto que eu ia falar, assim. Uh-huh. A sensação que dá é que a Sinfonia de Turquia, ela é ao mesmo tempo a batalha final, uh-huh. porque tem esses versos na música Sinfonia de Turquia que você fala assim, né? Eu não posso ir. Tá falando isso? Já não posso mais olhar pra trás. Fudeu. Sim. Eu tenho que ir pra frente, assim. Tem um pouco disso. Uhum. A impressão que dá... E aí, quando você ouve Natureza Caos... Uhum. É o começo do segundo filme. Do segundo... deu treta, de novo. Mas tem um lance de... Ganhou uma confiança, sabe? Não se atreva uhum. a duvidar de nós. Assim, tem muito... Uhum. Tem um pouco essa sensação, assim, de que aqui... Ah, o herói voltou mais forte. A parada ficou grande, assim. Aqui virou uma nova liga, sabe? Virou um novo... É. Você tá jogando na primeira divisão, assim, numa divisão acima, entendeu? Como sinfonista do que há, eu, nem muita banda, mas, assim, eu procurei fechar um ciclo musical. Que se... Sei lá, tem um ciclo da Fresno Independente, que seria até o Ciano, que é, assim... Adolescência tardia, fazendo as músicas sem pensar muito. Uhum. Aí tem esse ciclo do sucesso comercial enorme, que seria o Redenção, Revanche. Depois tem esse ciclo dessa luta por ressignificar, dessa crise, assim, de puta, preciso que as pessoas entendam isso. Pá, tem gente que odeia a gente sem nunca ter ouvido. Eu tinha esse sentimento, assim, de olha aqui, então a gente vai fazer o bagulho mais sinfônico, mais grandioso, mais foda pra transformar em... Uma característica inegável a nossa capacidade de fazer... E, tipo assim, isso seria o Infinito, Maré Viva e uhum. o Sinfonia. E aí, tipo assim, o Sinfonia já coloquei muito como é o final disso. Assim, esse disco vai ser todo sinfônico mesmo. Esse disco eu já gravei ele tendo uma criança de 6 meses em casa. E é orquestra mesmo? É orquestra mesmo. Não é teclado? Não, é 10 caras gravando 3, 4 vezes e vira uma dobra, vira uma orquestra, assim. Uau! No Infinito também tem, só que é em menos músicas. Sim. E aí o Sinfonia já é o disco que foi feito pra ter essa costura, assim. Eu deixei espaço pro maestro, que é o marido da Sandy, Lucas Lima. Uhum. Meu amigo estudou comigo lá no Concórdia. É um cara que conheço há 30 anos. Uau. Eu deixei espaço pra ele criar. No Infinito ele ainda tá sublinhando coisas da música e no Sinfonia. Ele tem espaço, tem várias trechos da música que a banda tá, tipo, parada, assim. E uhum. tá rolando uma orquestração toda. Mas eu queria fechar isso, assim, eu falei assim, isso aqui é pra terminar essa coisa do sinfônico, do grandioso sinfônico, do operístico, desse... Eu queria fechar isso, assim, então eu cheguei no máximo que dava disso, assim, pra justamente fechar um outro capítulo, que era, mas eu ainda muito querendo o grandioso pelo, assim, será que eu sou capaz de realizar isso? Será que eu sou capaz de realizar um disco com uma orquestrona foda? Eu vou mostrar pra essa galera que eu sou capaz... E hoje já sou eu assim, quer saber, foda-se. Tipo, porque a redimensionada na vida que dá quando tu tem uma filha, no meu caso, quando tu percebe que, tipo, pá, aqueles problemas que eu tinha, eles foram muito importantes na época, eles moldaram a minha personalidade, inclusive por tabelas, minhas músicas, mas existem outras coisas. E aí, o Sinfonia já é um disco que ele não tá tanto no eu, assim... Eu tô até falando, através desse personagem eu tô passando o que eu penso do mundo. Esse personagem, ele é muito inspirado em mim, por eu ter um ouvido absoluto. Mas eu não ouço o som do universo, não sou um super-herói. Uhum. Mas é que eu também tenho esse ouvido que detecta os tons das coisas, assim. Sim. É um ouvido chato que me incomoda às vezes. Então, por causa desse lance do ouvido absoluto, foi que eu e o Marcel começamos a criar esse argumento da história do cara que tem o ouvido mais absoluto do mundo, que ele olha para as pessoas e ouve as frequências de tudo, assim. E que esse cara, nessa história, é um louco. Uhum. É um cara assim, atrapalhado, que ele tem que viver lobotomizado para, tipo, viver. E aí eu comecei a escrever um livro, porque eu já vi que o musical ia ser muita treta, ia ter que mobilizar patrocínio e muitas pessoas. Eu, pô, vamos fazer um livro. Também tô sendo incapaz de terminar esse livro. Eu parei no primeiro ato e não tô conseguindo terminar. Mas tem lá umas 100 páginas escritas já. Mas que eu percebi legal, que ele, quando eu percebi que ele tem que ter umas 400, eu fiquei tipo assim, puta que pariu. Eu tô sem tempo mesmo, se eu não consigo pensar no livro. Eu esqueço do livro. A última vez que eu escrevi nele deve ter sido em junho do ano passado. É, dá pra ver porque que você tá sem tempo aqui no Spotify. É, cara. E aí, enfim... Findo isso, aí a gente falou, pô, vamos fazer as novas músicas da Fresno. Que é, tipo assim, a primeira frase da primeira música desse novo ato, a primeira frase, que é uma frase que até minha menina fala assim, essa frase nem é legal, mas ela não é legal, mas ela quer dizer muitas coisas. Que é, tá tudo mal, mas tudo bem. Uhum. Que é tipo, eu não sei que pra você também. E aí você fala, cara, se tem uma coisa que a gente sabe que eu sei fazer é abrir disco, que porra. Ela não vai abrir o nosso disco novo, mas ela abriu um momento novo da banda, uh-huh. que é esse single, chocou muito. E, pô, eu preciso também dizer que quando saiu o Sinfonia, boa parte do público ficou bem puta pelo fato do disco ter poucos momentos de guitarrão e pelos momentos de intensidade do disco serem muito orquestrados e o drama não estar na guitarra. O problema é que sim, isso foi de propósito, porque esse bagulho de guitarra é um saco, mano. Uhum. Essa coisa de achar que só é rock quando tem guitarra, isso é intenso, só é pesado quando tem guitarra, meu. Esses caras nunca foram na Sala São Paulo, e quase ninguém foi na Sala São Paulo, mas esses caras nunca ouviram um Mozartzinho que seja, assim, pra entender o que é peso. Sim. Peso não é guitarra, mano. É tipo assim, é só um instrumento. Só que a indústria criou essa imagem desse rock de guitarras que hoje representa quase tudo que eu não gosto na música, assim, sabe? Aí então quando os caras fazem música sem guitarra, nossa, isso não é rock, não sei o quê. Mas eu sei que é uma parcela pequena, porque a grande parcela do público tá querendo ver o que a gente tá falando, o recado das letras, a melodia, outras coisas que não é tipo assim, o beabá da guitarra. Então, tanto que a própria música Natureza Causa, ela é a música que o sintetizador é o cara da música. Sim. E aí o disco, as músicas agora não tem mais orquestra, porque chega, zerou a orquestra. Pra onde eu ia aí depois do Sinfonia? Então é um disco que foi construído em cima do sintetizador, que é um outro jeito de orquestrar as coisas, assim. E onde fica a estrela? Onde fica nessa historinha aí? Porque, ela era uma sobra de estúdio. Ela é arcadista, igual a gente falou no começo do... Ela é uma sobra de estúdio, cara, do Sinfonia. Uh-huh. Aí eu tenho muita sobra de coisas. E aí um dia eu estava ouvindo e eu... Por que que essa música não tá no disco? Aí a gente inventou Sinfonia de tudo que é a Deluxe pra ter sobras de estúdio e pra ter essa música. Hoje em dia, se tu for olhar lá no Spotify, ela é a que mais tem plays. Porque o disco precisava de um respiro. Ele é muito tenso o tempo inteiro, Sinfonia de tudo que é. Não é nem tenso de tenebroso, mas ele é, tipo assim, sempre tem um drama, sempre é tipo, meu Deus, esse cara, coitado desse cara. E faltava ali a música simples. Uhum. A música que é só uma guitarrinha e uma voz, e deu. Não, não tinha essa música. Tem O Ar, que é uma música que também tocou bastante, a galera gosta bastante, porque ela já era velha, conhecida. Essa música já era pra ter entrado em 2010 em disco, e eu ressuscitei ela pro Sinfonia. Uhum. Assim como eu sempre tenho esse banco de o que eu posso ressuscitar, porque tem coisas que foram esconde lá em 2011 e que só aquele 5% do meu público ouviu, que eu sei que se 100% ouvir vai ser foda. Então eu tenho esse drama de um projeto ficar pegando coisa do outro, mas enfim. Aí agora eu realmente decidi assim, inaugurar um novo momento com uma nova sonoridade, com a banda toda na mesma página sempre, que eu falo muito eu, porque eu fico maquinando essas coisas. Mas nada que eu faço, é tipo, eu decidi, assim, mesmo que às vezes até eu decidi uma proposta inteira já de um disco ou de uma coisa, a gente conversa muito sobre isso. E é por isso que a banda persiste, existe, ela tem a complexidade de não ser um projeto meu. Uhum. Porque todo mundo tá sempre envolvido. E às vezes a gente, por já ter 10 discos, sei lá quantos discos, se envolver no processo não é necessariamente eu ir lá e gravar a minha guitarra. Que o cara, não, eu sou tecladista, então tem que ter o meu teclado nessa música. Sabe, a gente pensa nos discos como trabalhos que tem que ser lindos e pronto. O que que vai ter nesse disco, como ele vai ser... E ao mesmo tempo a gente olha pra trás e vê tudo que a gente já fez. Pô, vamos fazer diferente de tudo isso que a gente já fez. Então assim, o que eu posso dizer é que a gente já tá com um disco novo, que já tem um monte de coisa que sobra também dele, que legal. Assim. E que eu queria voltar a fazer um disco curto, voltar a fazer um disco simples, ele não é, mas voltar a fazer um disco menos grandiloquente assim, e que a composição falasse alto, e que também, meu, orne com o que, sabe, com o que... Eu acredito que a música seja hoje, com como a pessoa ouve a música. Eu percebo que o fã da Fresno, ele não põe a nossa música no churrasco. Uhum. Com certeza não. Ele ouve indo pra faculdade, indo pro trabalho, voltando do trabalho, e ele ouve de fone. É uma experiência diferente como a pessoa ouve, assim, ouve no carro, talvez. Mas ele não é mais adolescente, não tá mais no colégio. Tem pouca gente fã da banda que tá no colégio, então já é um outro tema, já dá pra entrar, inclusive, mais pesado em alguns temas, assim... Eu tenho 35 anos, cara, mudou um monte de coisa. Então, é tentar trazer isso, assim, e sem essa pressão que não existe mais. Tipo assim, ah, eu tenho que tocar no rádio, porque tu vai ligar o rádio, assim, onde eu vou tocar aqui, uhum. né? E sempre esse senso de se desafiar, de fazer um negócio novo, e de principalmente dizer as frases e as coisas que façam sentido pra mim, de uma maneira que as pessoas vão ouvir e falar assim, nossa, é isso mesmo. Porque tem esse compromisso de fazer as pessoas conseguirem se relacionar com aquilo, né? Eu achava, cara, que, como eu te falei em algum momento aí nessa conversa, eu achava que, como muitas músicas são sobre relacionamentos, principalmente as mais do começo, assim, uhum. e tal, em algum momento você diria pra mim, ah, isso aqui é um personagem, isso aqui é uma história que eu criei e tal, porque eu preciso fazer mais músicas. E não, cara, dá pra ver o contrário, assim, é muito sobre você, sobre a história da banda, sobre uhum. a trajetória que vocês passaram, e eu acho que é isso que causa essa identificação tão forte. E eu posso te dizer como um fã recente da banda, porque eu sou mega fã, cara. Mais um! Eu sou mega fã. Eu ouço no chuveiro. É bom de ouvir também no chuveiro. Bastante no chuveiro. E, cara, eu vou precisar trazer você aqui na próxima temporada. Vamos. Pra gente falar do Bishop, que a gente não conseguiu nem encostar aqui. É, não tem como. Porque tem todo esse outro lado também. Eu tenho pelo menos uns 5 outros projetos aí que eu faço no tempo livre. Exato. A gente tem que falar desses projetos aí e, quem sabe, falar desse disco novo que vai rolar aí. É nóis, porra. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu nunca tive tanto espaço assim pra ficar falando dos bagulhos. A gente estourou até não poder mais. Já foi duas horas, deu duas horas. Deu 2 horas e meia já de gravação. Eita, Jesus. Então chega, galera. Tchau, ouve aí, curte, compartilha e é nóis. Demais, foi muito bom. Valeu! Valeu, Lucas. É nóis, Lucão. É nóis. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse longo episódio do GugaCast Letra e Música. Se você curtiu, eu queria te pedir para você recomendar a gente para quem você conhece. Conta para alguém que nunca ouviu podcast na vida, mostra como faz, abre o Spotify, abre o player que você achar mais legal, mostra o que é podcast e aí recomenda outros podcasts e recomenda o GugaCast também. Ajuda bastante a gente aqui. E não esquece, a playlist com todas as músicas desse episódio, na ordem, está disponível lá em gugacast.com/fresno. Entra lá, escolhe a plataforma que você preferir e clica no link. É assim que você vai conseguir curtir bem esse programa, ouvindo as músicas depois sobre as quais a gente conversou. gugacast.com/fresno. Os agradecimentos especiais desse episódio vão pro Bruno Lancelotti, meu amigo que me deu uma aula relâmpago de emo, aprendi pra caramba, muito rápido. Pro Ricardo Alexandre, pra Ju, Cris e o Merigo lá do B9, que me emprestaram o estúdio deles. Aliás, o estúdio novinho, tá lindo. E a Ju também, que se animou pra participar do jogo, foi muito legal. No episódio que vem, Raimundos, eu, Digão e Caniço, falamos de toda a discografia da banda. Eles contaram histórias bem engraçadas que inspiraram várias músicas. Foi legal demais, você não pode perder. Esse episódio do GugaCast foi produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, e teve edição do Caio Corraini. O nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão. Aliás, acessa lá para saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir a gente. Adeus.